Vámonos. Ou o Ariel também, o Ariel tá trolando. É, bom, vocês não lembram nada do que aconteceu, né? Mas eu lembro de tudo. Vocês nada. Tinham ido até a fazenda, né? Até a propriedade. Eu esqueci o nome. Worthington, não, Carrington. E estavam fazendo uma investigação lá, porque a dona da fazenda, ela queria saber mais informações a respeito da pedra que o seu funcionário, o Hatchet, né? Hackett, ele tinha roubado, né, a pedra de lá. E a mulher tava puta que ele tinha roubado a pedra. E a mulher tinha mais pedras guardadas lá. E queria saber se vocês tinham alguma informação sobre o Alfred Hackett, porque ele sumiu, não foi mais trabalhar, e roubou pedra dele, dela, né? Aí vocês foram investigar para saber, né, para tentar encontrar mais pistas, né? Vocês foram até o porão subterrâneo aqui, que tem essa porta de aço que tá aqui no Roll20 mostrando para vocês. E nesse porão aí, havia várias pedras, certo? Parecia um cacho de banana tudo junto, aquelas pedras que lembram conchas de madrepérola, né? Concha de madrepérola é meio redundante, mas tudo bem. E enquanto vocês estavam olhando ali, né, aquelas pedras, tudo, e começaram a olhar o ambiente todo ao redor, vou compartilhar uma imagem com vocês. Enquanto vocês foram olhando ao redor ali, né, foram se afastando um pouquinho, o Night Hawk se afastou um pouquinho de vocês, o doutor, esqueci o nome do velho, Xing Ling. O Xing Ling, né? Não é esse o nome dele. O doutor Shirui, Furui, se afastou também de vocês um pouco. E aí o Rooster foi fuçar nas pedras, estourou uma das pedras, abriu uma das pedras, né? Porque ele percebeu que tinha uma espécie de um líquido dentro, né? Abriu uma das pedras, o líquido ele espirrou no rosto dele, começou a arder o rosto dele. Começou a meio que sublimar aquele líquido. E parte do rosto dele junto também, né? E não, o Ariel não vem, recebeu visita inesperada em casa. E bem, vai. E aí a Ava foi cuidar dele, tudo, né? Foi auxiliar. A Ava não. A Júlia foi auxiliá-lo. A Júlia que se vira com o pai dela. Certo. E olha a cena aqui do porão, como é que é. No Roll20 aí. Ah, se eu clicar aqui pra ampliar, ele vai abrir o trelo. Tipo. E aí, quando vocês viram essa coisa assim, deu um cheiro nauseabundo, tá? Deu uma gastura, uma sensação ruim em vocês, né? Uma náusea tomou conta do corpo de vocês. Nada assim muito pesado, nada assim muito perturbador pra maioria de vocês. Porque você vomitou, né? Mas isso não foi o pior. O pior foi o Steven, né? Steven Johnson, que foi quem mais sofreu, porque ele meio que entrou em choque. Ele sacou a arma sem nem perceber e tava com a arma na mão, trêmula. E aí o Rooster teve que acalmar ele, tirar a arma da mão dele e tudo. E aí vocês conseguiram se acalmar e saíram desse porão. E foram voltar pro carro pra ir embora. E antes de ir embora, né, a Ava foi até o chafariz, dar uma investigada no chafariz. Ela notou que o chafariz ele tava seco, tava praticamente sem água. Algumas pedras ali da muretinha quebrada. Ela notou que tinha alguns sucos estranhos ali. Ela notou no fundo ali uma gosma estranha, parecida com a gosma que estava dentro da pedra e que espirrou no Rooster, certo? Só que essa estava ali ainda, não tinha sublimado. E aí foi, chamou o Rooster, chamou o Steven, pediu para eles ajudarem, e ali notaram que tinha algumas marcas, assim, uns sulcos profundos na pedra do chafariz, na moreta do chafariz, como se fossem arranhões de garras enormes, garras gigantescas, certo? Aquela gosma parecida com a gosma que estava dentro da pedra realmente, dentro da concha, né? Vocês coletaram algumas amostras. O médico Furu, ele coletou uma amostra, pôs em formol para conservar. E o Steven pegou uma outra amostra e deixou fora de formol para não deteriorar ela. E voltou todo mundo pro carro. Enquanto isso, a Júlia foi para dentro da casa tomar um licor com a dona, com a Edith, né? Não, Enid. Foi tomar um licorzinho com a Enid, né? E na conversa com a Enid, tentou bisbilhotar um pouco mais a vida dela. A mulher meio que se ofendeu, aí botou a Júlia para fora. Já tá na hora de você voltar, já está tarde, né? Como os britânicos costumam tocar as pessoas de casa, bem práticos, né? E quando ela saiu, procurou pela Ava, viu que a Ava não tava e foi atrás da Ava, que tava no galpão, né? Uma espécie de um celeiro onde os funcionários, os pedreiros ali que estão fazendo a reforma da mansão, estão dormindo, né? E lá no meio do jazz, a Ava se enturmou com os trabalhadores, né? E os trabalhadores ficaram muito amigos, né? Amigáveis com ela. E aí começaram a conversar inicialmente sobre jazz, sobre festas e tudo mais, né? Acharam curioso uma dama, uma lady distinta, né? Curtir aquele tipo de música. E no meio dessas conversas, ela comentou o que vocês estavam fazendo, né? E aí comentou do Alfred Hackett, se tinha alguém ali que era mais avançadinho, né? Mais animadinho. E aí conseguiu a seguinte informação, que o Alfred Hackett, ele tem uma paixão pela filha da dona da mansão, a Mary Carrington, e que ele pegou duas pedras e levou as pedras e outras coisas que tinham sido encontradas ali nas escavações para as fundações da reforma, e levou isso com ele para tentar vender, conseguir uma grana para comprar um presente bom para Mary e tentar conquistar o coração dela. E que ele disse que ia usar uma das pedras para tentar fazer alguma obra de arte, algum artesanato com a pedra para conseguir conquistar a Mary e ia se comunicar com a Mary. E ele tinha voltado aí no sábado. A palavra fica 5 minutos. Ele acho que ele não tá ouvindo a gente. Vocês estão me ouvindo? Eu tô. Uma palavra, 5 minutos sem. É. Que você estranho. Tá cortando. Que estranho. Deixa eu ver se a minha configuração de vídeo tá. Não, o vídeo tá. Tá padrão aqui, tá baixa qualidade. É, agora parece que tá em ordem. É. Melhorou? Você compartilha a tela, Jeff? Só compartilhar na hora que for necessário. Isso, vou fazer isso. Isso vai melhorar um pouco a coisa. Uma ameaça foi detectada. Guilherme Bradfitt. O spyware Guilherme Bradfitt foi detectado. Formato C2.U? Sim, faz não. Tempo, já. Fala, Gui, tá bom? Tá só esperando terminar. Bom, tá só esperando terminar. Ah, beleza. Estão me ouvindo bem agora? Beleza. E aí ele informou que... Bom, vou voltar um pouquinho. A Ava tinha ido até o celeiro onde os trabalhadores estão dormindo. Começou a conversar com eles. E aí descobriu que o Alfred Hackett, o cara que apareceu no antiquário, ele é apaixonado pela filha da dona da mansão. E tá tentando conquistar ela. E para isso ele levou duas das pedras embora, mais outras relíquias encontradas ali na obra, para tentar conseguir uma grana, impressionar ela. E uma das pedras ele ia tentar fazer uma obra de arte para presentear ela e tentar impressionar ela e conquistar o coração dela. E ele voltou no sábado ali para a obra para pegar a chave de um dos caras do apartamento de um dos caras emprestada. Ô Jeff, deixa eu só falar um negócio que eu acho que isso daí é informação que a gente não tem não, viu? Isso aí vocês têm só em off, né? Vocês ainda não confirmaram, não eu confabularam tenho. Sobre isso. Eu tenho sim, o Trumps. Essa informação é minha. É, a Tamires que descobriu isso daí. Eu sei o que aconteceu, Trumps. É que você precisou sair um pouco mais cedo E aí você acabou não vendo essa cena. Tu não viu essa cena. Você não testemunhou isso. Nem o Ariel também. O Ariel também nem saiu. O Ariel também viu. O Brad também não viu essa cena. Tá? É, bom, e aí vocês... Então a Ava descobriu isso, né? O Hackett é apaixonado pela filha da dona e levou as pedras pra tentar conquistar ela. No sábado, ele apareceu lá na surdina e pediu a chave do apartamento de um deles, porque segundo ele, o apartamento dele estava bagunçado e fica numa zona assim meio barra pesada da cidade. E ele disse que ela ia fazer uma visita a ele, mas ele queria levar ela para um lugar um pouquinho melhor para impressionar ela. Então por isso que o Rooster não encontrou ele no apartamento dele quando foi lá xeretar com aquele cachorro falante. Não, o cachorro falante ainda não apareceu. Graças a Deus. Bom, aí a Ava e a Júlia saíram do galpão e voltaram pra junto de vocês. Enquanto isso, vocês estavam nos carros aguardando, tá? E aí, enquanto vocês aguardavam, lembram-se que haviam quatro trabalhadores que haviam chegado, novos contratados ali para trabalhar na obra, enquanto vocês estavam investigando ali a área da fazenda. E o capataz foi cuidar desses quatro operários novos, tá? Enquanto vocês estavam aguardando no carro, dois desses operários, eles chegaram até os policiais que estão aguardando vocês, né? Que estão junto com vocês, e pediram uma carona até a cidade, até Londres, porque eles vão começar a trabalhar ali e eles têm que pegar algumas coisas deles na cidade, tá? Pra voltar e ficarem alojados ali na obra. Lembra que até Londres é mais ou menos uma hora de carro, tá? E aí o policial resolveu dar uma carona pra eles. E aí esses dois, eles... Não, um ficou num carro e o outro ficou no outro, tá? Um deles ficou no carro que tá o Steven. E aí começou a conversar com o Steven, encheu o saco do Steven. O Steven foi meio grosseiro com ele. Aliás, o contrário, né? O Steven foi meio bisbilhoteiro, o cara foi meio grosseiro com o Steven. E aí abandonou o carro e foi pro outro carro, onde tava o Rooster, né? Então num dos carros tá o Rooster, a filha dele, a Júlia, esses dois operários e mais o policial que está pilotando o carro, tá? Que aí dá 5 pessoas, ok, beleza. E no outro carro tá o Nighthawk, o Dr. Furui, o Steven, a Ava e o policial, também 5 pessoas. Caralho, lotou os carros, hein? Lotou os carros. Os dois carros lotadinhos. É pra o Cthulhu não chegar, todo mundo pedir uma carona. É, pro Cthulhu não pedir carona. Só que o Cthulhu já está entre vocês, vocês nem sabem. A gente sabe, tá na cara do Rooster lá. Já tá na cara, na minha cara. Aquelas pedras, na verdade, são espermatozoides do Cthulhu petrificados. Eu imagino que seja mesmo. Ou ovos, alguma coisa assim. Já pensou, cara? Só tipo... Você vai ser tipo o Júnior. Barriga de aluguel de Cthulhu? É. Meio irmã do Cthulhu. Que da hora. Bom, finalmente, bom, a dona da casa tinha oferecido para vocês pousarem ali, né? Dormirem ali, porque tá noite já e tem uma tempestade se aproximando. Mas vocês têm os afazeres de vocês e aí rejeitaram o convite. Eu teria aceitado. E aí a dona da casa está oferecendo só um licorzinho para vocês. Somente a Júlia tomou o licor envenenado, licor da mulher. Somente a Júlia tomou o licor oferecido pela mulher. Você vai ter hora que você cair no carro. E aí quando começa já a noite, tá? Já umas 8:30 por aí. Quando começam as primeiras gotas da chuva a se precipitar sobre vocês, tá? Aquelas gotas grandes de início, tá? Dando o prenúncio de que a chuva vai vir realmente, vai vir uma chuva forte, tá? É o momento em que a Ava chega do galpão, do alojamento dos operários, tá? E entra no carro da polícia. Ok? Para de ler aqui as coisas. Ela tá lendo aqui a cartinha, ó, que tá aqui. Ele deixou a parada aqui, eu tô vendo o que que é só. Foi um teste de lealdade e você falhou. Perco 2 de honra? Perde uns 10 de honra, perde um nível completo aí. Eu já não tenho, fica tranquilo. E não deixa o chá pra mim, perde mais um nível de honra. Não tem mais garrafa lá, caralho. Depois. Bom, vocês entram então todos nos carros, tá? E aí o carro que a Ava tava, né? Ele é o primeiro a sair, logo quando ela chega, sai e vai conduzindo esse micro comboio, né? Os dois carros de polícia ainda, pegando, ó, inicialmente aquela estradinha de terra ali, de chão batido ali, né? Que fica no meio da área rural ali, Londrina, certo? Em direção à cidade de Londres, tá? É uma noite escura, uma noite sem lua, certo? Porque a lua ela tá oculta pelas pesadas nuvens de chuva que começa a se precipitar pesadamente sobre vocês. E conforme vocês vão avançando estrada afora em direção a Londres, a chuva vai ficando cada vez mais forte, cada vez mais forte, cada vez mais forte, tá? Até que as capotas dos carros, que naquela época não eram capotas assim muito eficientes, tá? Os carros são aqueles carrinhos conversíveis, aquela capota de lona, certo? Aquele livro, aquele vidro, aquela maquininha tosca que vocês giram assim para fechar os vidros e ela dá aquela enroscadinha para fechar e não tem uma vedação boa, tá? Conforme a chuva vai se precipitando, vocês vão vendo assim pequenos veiozinhos d'água assim escorrendo dentro dos carros, tá? Pequenas goteiras começam a surgir assim no teto de lona dos carros, caindo sobre vocês ocasionalmente, certo? E dentro do carro ali, uma fina névoa de chuva gelada se forma conforme vocês vão indo pela estrada. Os dois policiais, que são os motoristas, eles têm que reduzir bastante a velocidade dos carros, tá? Porque a estrada que vocês estão percorrendo no momento é uma estrada toda lamacenta, um piso traiçoeiro ali, e eles têm medo de que os carros derrapem e vocês acabem saindo da estrada. Esse trecho onde vocês estão na estrada agora é um trecho de floresta, certo? Vocês veem florestas de carvalhos ali à direita de vocês, certo? E à esquerda de vocês, trechos ponteados assim de floresta, alternados com trechos de fazenda, plantações diversas ali de grãos. E vocês vão indo ali tranquilamente nessa estrada ali. É, tranquilo, né? Tranquilo. O máximo de tranquilo, né, que vocês podem ficar, né, numa situação dessa, né, chovendo dentro do carro. Certo? Um grupo de 5 pessoas, né, policial, 4 personagens jogadores, e um grupo de 5 pessoas também, policial, 2 personagens jogadores, pai e filha, e 2 NPCs aí, os dois operários recém-contratados. Vocês fazem alguma coisa nesse meio tempo quando vocês estão viajando, ou vocês só aguardam chegar na cidade? Me digam suas ações aí. Eu fico dando só um biquinho no uísque que eu tenho. E meio com medo ali, que eu não gosto muito de andar de carro. Ok, fica ali tentando tapar as goteiras. Você tampa uma durante um certo tempo e você vê que começa a escorrer água assim pelo seu dedo, escorre assim pelo braço inteiro, vem aquela água gelada. Você está numa área rural, então tá bem frio, né? Londres, ai, ainda caralho. Mais, né? E aí você fica com o braço gelado, né? Você percebe, Russo, que sua filha ela começa a tremer, né, subitamente. E aí um dos rapazes, né, eles são rapazes novos, tá? Eles estão com roupas simples, assim, roupas de da época, né? Aquela calça de marrom. Acho que é tergal. Hã? Aquela calça marrom. Aquela calça marrom, né? Calça de tergal, eu acho que é o nome do tecido, sei lá. Brim, né? Calça de brim. Né, uma calça bem rústica. Aquele casaquinho... aparentemente feito de cânhamo ainda, tá? E vocês notam que esses rapazes, eles são assim, bem magros, certo? Eles têm o rosto assim meio carrancudo, eles estão bastante sérios, calados, tá? E vocês olham o rosto deles assim, o rosto deles é meio magro, assim, meio chupado, sabe? Tá? Como se fosse uma pessoa assim, meio desnutrida até. Vocês notam. Bom, pobretões, vocês imaginam. Certo? Júlia, quando você olha para esses dois rapazes aí, né? Quando uma faísca no céu clareia o carro ali, o interior do carro, assim, precariamente, tá? Você vê aqueles rostos assim, magérrimos, né? Uma expressão assim, taciturna, séria. E você lembra assim dos tempos difíceis recentes que você própria viveu. Imagina que talvez esses rapazes possam estar passando por algo parecido. Na hora que você tenta tapar a goteira, assim, sua mão fica tremendo, né? Um dos rapazes, ele olha pra você assim, ele tira o casaco dele e aí ele oferece o casaco pra você. Que cavalheiro! Ele olha sério assim pra você, e aí um outro relâmpago clareia a noite de novo, né? E aí você vê que ele tem olhos profundos, assim, com olheiras, né? Ele dá um sorriso meio sem graça, um sorriso meio forçado. Eu faço questão, senhorita. Está muito frio. Ora, mas eu sou homem, moça, eu aguento. Estamos nos anos 20, não é culpa minha. Como se hoje em dia fosse muito diferente, né? É, sim, hoje em dia o homem não oferece mais a blusa pra você normalmente. Ah, eu ofereci minha blusa pra você no Natal. Ah, depois que sua mãe falou, faça meu favor. Bom, ele delicadamente, tá? Ele põe, ó, o casaco assim sobre suas costas, tá? E vocês dois podem jogar um teste de encontrar. Percepção aqui em contrário. É, Roster e Júlia. É um teste fácil. Era pro pai ter feito isso, né? Eu não posso. Ele já fez isso, por isso que ele tá de boa, né? O pai tá bêbado, deixa ele. Ele tá quentinho, não tá percebendo o frio. O pai tá bêbado e alguém come a fia, né? É. Conseguiu aí, Júlia? Júlia Gam. Conseguiu aí rolar? Não conseguiu? Quer que eu jogue daqui? Não, tranquilo. Vai achando aí, se familiarizando com calma. Esse teste eu rolo daqui. É péssimo, né? Você encontrou encontrar? Isso. Vamos considerar Júlia, sempre o primeiro pra facilitar sempre a vida. O Júlio tirou um sucesso extremo. Certo? Júlia, você percebe duas coisas. Primeiro, o cara, ele coloca o casaco delicadamente assim sobre seus ombros, tá? E enquanto ele faz isso com aquele sorriso meio forçado dele, você percebe assim de canto de olho que ele olha feio pro seu pai e dá uma encarada nele. Tem a impressão até dele dar uma rosnada pro seu pai. Ai, caralho, que engraçado. Isso você percebe, tá? E como você teve um sucesso sólido... Um extremo, não sólido. É extremo, né? Extremo, nossa, melhor ainda. Não foi nem sólido, foi extremo. Como você teve um sucesso extremo, eu vou lhe dar uma informação extra. Tá? Eles não são humanos. Você tá assim, ó, sentado. Seu pai numa ponta, você no meio, né? E aí o outro cara assim, na sua ponta. O policial e o outro cara ali na frente. Tá? E aí você olha assim, percebe de rabo de olho... O cara que tá do seu lado sendo gentil com você, olhando feio pro seu pai, tá? E você percebe o cara que tá na frente junto com o policial ali, E o policial, ele tá todo tranquilo, falando, nossa, chuva forte, né? É, puxando assunto, assim, falando coisas aleatórias, tá? E você percebe que o outro cara, ele olha pra fora, e quando ele olha pra fora, ele se encolhe, assim, no banco do carro, e aí ele leva a mão, assim, pra dentro do casaco dele, como se ele fosse segurar a barriga, assim, como se estivesse sentindo uma pontada no rim, alguma coisa assim. Mas ele enfia a mão, assim, por dentro. E ele olha, assim, pra fora e pra cima. Hã? Sucesso extremo. Você percebe que ele tem um volume ali do lado esquerdo. Dá a impressão de que ele tá pegando uma arma. É uma bolsinha de colonoscopia. Não. O cara que tá do lado no policial. O peão de obra. O pedreiro. Eu achei que você tá travado. Você tá tão inacreditavelmente imóvel que eu achei que você tinha travado. Tá que nem o Drax. Mas de certo modo ela... É, travou, só não foi a tela. Ok. Quando você fala isso, né, o policial lá na frente, o outro carro é um pouquinho melhor que esse, né? Acredito que eles estejam bem, olha lá. Ele tá tranquilo ali indo na frente. Eu tô sofrendo um pouco pra alcançá-los aqui, então não imagino que ele esteja tendo problemas ali. E aponta outro carro na frente, outro carro indo devagarinho também. Vocês quase nem enxergam o outro carro da frente. Segurança em primeiro lugar. Peraí, deixa eu ver uma informação aqui. Hã? Ah, somos de longe daqui. A gente veio de outra cidade. E você, senhorita, de onde é? Qual o seu nome, por falar nisso? Ah, é um prazer, senhorita Isabel. Ah. Bom, eu não a conheço ainda, espero ter a oportunidade. Que nervoso. Ele fica aquele sorriso meio amarelado, aqueles olhos fundos com olheiras pra você, né? Aí vira pro seu pai, né? E o senhor, qual o seu nome, moço? Eu dou aquela assustada, tipo, eu continuo olhando pro carro ali meio com medo ainda, eu falo, é Rooster. Continuo tomando ali. Eu ia falar, meu nome é Silêncio. Meu nome é Silêncio. O senhor é daqui também, de perto? O que te interessa aí? só estou puxando assunto, senhor. Você vai querer namorar comigo? Ah, com o senhor não, mas com a filha do senhor talvez, né? Ele olha assim pra você. Ele dá um sorrisão assim, né? Não, não, não. E aí ele dá uma encarada assim na Júlia. Isabel, que é Isabel. Né? E aí, na Isabel. E aí ele afunda. Agora, pelo menos eu consigo ver, né? Ele dando esse sorriso. Consegue, consegue. Aí ele afunda assim no banco do carro, né? Junta as mãozinhas pra frente, assim, ó. Que isso, maquiavélico? Não sei se você ouviu, mas você percebeu que a sua filha falou um nome que não é o dela, né? Então. Sim, eu percebi. Mas o que, que eu faço então nessa hora, Jeff? Eu guardo a minha bebida. Ok. Porque tá só eu e ela no carro, né? Aham. O policial e o outro cara dirigindo ali. Isso. Eu guardo a minha bebida e paro de beber ali. Ok. Começa a ficar meio atento com esse maluco, com esse sorriso aí. Ok. Beleza. Certo. Você fica prestando atenção nele, tá? Ele tá lá quietinho, meio afundado assim no banco. Ou a barriguinha dele pra frente, essas perninhas pra frente, afundadas assim no banco. Ele tá lá com aquele sorrisão dele. Você já assistiu? De quem tá tratando alguma coisa. É assim. Né? E o outro cara lá da frente olhando pra fora. Tá? E com a mão assim, enfiada assim por baixo. E aí dá um relâmpago. Relâmpago dá aquele clarão assim no alto. E vocês escutam aquele som de do trovão. Ele ecoa pela floresta inteira. Quando esse som, quando esse relâmpago ele clareia tudo lá pra fora, vocês podem rolar novamente um teste de encontrar, tá? Passar agora, cara. Senão eu fico que nem um batata, não sabendo o que tá acontecendo. Aí, tá bom. Passou! Passou? Passei. Acho que a Júlia caiu, eu acho. Então. Júlia, você está entre nós. A Ju caiu. É que ela travou aquela hora. Eu tinha travado então aquela hora. Eita bexiga. O PC dela desligou. Tá tempo de chuva aí, gente? Aqui não. Não. Tava dando um trovão aqui, tá? Vamos esperar, Ju. Pior que é verdade mesmo. Sério? Achei que fosse o somzinho que eu coloquei agora. Não. Não, é verdade. É trovão, tá fechando o tempo. Caralho. Tá bem loucão, hein, Trump? Já mora perto de você, porra. Caralho. Não dá pra ouvir? Não tá dando pra ouvir muito. Porra. Tava no comecinho, mas agora já não tá mais. Vocês não ouvem a chuva aí? Não. Eu ouço pacas aqui. Tá ouvindo a chuva aí? Eu não tô ouvindo não. Nossa. Eu também não. Pode ser que eu tenha morrido já então, só na guspidinha. Eu morri, tô em outro plano. Até acho que tá alto, até acho. É que a chuva tá alta. Tô ouvindo aqui, mas tá bem baixinho. Bem baixinho a chuva? Porra, pra mim tá very alto. É, aqui pra mim tá super alto também. Que gozada. Ah, cara. Bom, tudo bem. Pode ser o barulho do ventilador que tá atrapalhando, mas não tô. Não, não é importante. Ju, você conseguiu voltar aí? Tá, fica. Vai ligando o PC com calma, eu vou rolar seu teste aqui, vamos lá. Encontrar. Passou aí, Rooster? Ó, o Rooster passou. Deixa eu marca pra ela essa perícia, mano. Eu passei, graças a Deus. Agora eu não tô com nenhum batata. A Júlia não viu agora. Bom, lembrem do seguinte, cada vez que você passa num teste de perícia, tá? Sem utilizar recursos como sorte e tudo mais, marca a perícia, tá? Então, beleza. Tá. Rooster, no que dá aquele clarão dentro do carro ali, todos vocês veem. O cara que tá lá na frente, ele se encolhe no banco também. E o policial, ele, santo Deus, mas o que que é aquilo? Quando dá aquele clarão, Rooster, e o policial fala isso, você olha do lado de fora, a única coisa que você vê é um vulto, é uma sombra. certo? É como se um pedaço da noite fosse arrancado do céu e se precipitasse subitamente sobre o carro que está à frente de vocês. Essa é a impressão que você tem. Daquele clarão, você vê um pedaço da noite despencando sobre o carro à frente de vocês. No que isso acontece, o carro ele derrapa assim, quase saindo da estrada. Vocês três que estão lá dentro daquele outro carro, vocês quatro, né? O Ariel infelizmente não está, mas vocês quatro estão ali dentro daquele carro. Vocês sentem como se algo se chocasse contra o carro, como se uma árvore despencasse sobre o carro, o teto do carro ali, tá? E o carro ele começa a deslizar ali na estrada, tá? Começa a derrapar e o policial tendo dificuldade ali para controlar o carro novamente. O policial: mas o que foi isso? O que que aconteceu? Foi uma árvore? Foi um galho? O que que aconteceu? Eu não sei, eu não tô do lado de fora. É o policial da frente, o policial A, não o policial B. Mas o que aconteceu? E aí ele vai tentando segurar o volante, ele tentando colocar o carro de volta na estrada, né? Naquele chão lamacento ali, né? E aí, quando ele consegue colocar o carro direitinho ali na estrada, tá? Vocês sentem novamente um outro impacto. Ô, mas que caralho, hein? Quando vem esse outro impacto, é alguma coisa que bate assim no teto do carro. Dá a impressão que vocês têm aqui um galho de uma árvore muito pesada tá despencando ali sobre o capô do carro, tá? Só que ao invés de cair no capô e afundar o capô, tá? É como se o galho ele enroscasse e puxasse o teto conversível pra cima. Só pra você, Trampos. Eu tô do lado, caralho. Você está nos vendo? Estão nos ouvindo? Beleza. Acho que eu vou tirar essa chuva aqui então pra não carregar o negócio. Pronto. Acho que era por causa disso. Melhorou aí? Tá me vendo? Oi. Ok. O pessoal não tá respondendo? Não, pra mim tá de boa. Ah, ok. Tá normal. Beleza. Rafa, você tá aí? Na Pelina? Cadê tu? Tampeline! Eu acho que ele caiu lá. Rafael? Acho que sim. Mandar mensagem aqui no grupo pra ele. Bom, ele não tá no carro que tá caindo as coisas em cima, né? Então vamos prosseguir. Cai novamente uma outra coisa em cima do carro, tá? E assim, vocês veem o teto do carro, né? Ele sendo puxado assim pra cima, como se o galho enroscasse e o vento puxasse ele pra cima. Estamos te ouvindo. Ah, sim, aqui acho que caiu na internet, cara. Meu Wi-Fi ele deve ter. É, pode ser. O zoado caiu. Tem dois de você, eu tô expulsando o outro aqui. Ah, já foi embora. Bom, beleza. E aí, novamente, um outro raio no céu, Rooster. E aí você vê aquela coisa que você não consegue definir a forma, mas é uma massa de escuridão amorfa, tá? Se chocando contra o carro da frente. O policial lá da frente, né? O policial ali: mas que droga, o que tá acontecendo? Gente, tá desabando as árvores em cima de nós. Dê uma olhada aí, né? E ele vai virando o volante pra lá e pra cá, o carro vai derrapando, né? O policial que tá com vocês no carro de trás, ele vai reduzindo a velocidade, né? Porque não sabe o que tá acontecendo ali, certo? E subitamente. E aí você também consegue ver isso, Júlia, sem nem precisar de testes agora, tá? Vocês veem o seguinte: alguma coisa se choca contra o carro da frente. Rooster, você tá vendo uma porção da noite arrancada do céu, numa massa disforme, estranha, irregular, se chocando contra o teto do carro da frente, arrancando o teto do carro da frente e levando ele consigo pro céu novamente. Só porque o nosso carro era melhor, né? Sério? É. Não tinha goteira, agora tem a chuva você, toda. Você vê isso. Pegar minha arminha. Pegar minha arminha e chorar. Eu não queria dar um tiro. Por que um galho arrancou a capota? Mas que carro ruim é esse? Motorista, mas o que aconteceu? Sério, chovendo aqui? E ele olha pra trás e aqui dá um relâmpago no céu, que ele olha pra trás e... acelera o carro ele vai distanciando de você, Rooster, de você, Júlia. Vai distanciando, acelerando com tudo. E vocês percebem que o carro vai perdendo o controle ali. E o motorista, ele tá insano, e gritando e acelerado. O que vocês fazem? Eu não quero olhar. Quem tá no banco da frente? Eu acho... no banco da frente? Não, eu acho que sou eu, porque fui eu que entrei por último, né? Não, necessariamente, ué. Eu sei que o Steven, ele tava no banco de trás porque o carinha tava conversando com ele. Sim. E aí ele deu um chega pra lá no cara, o cara foi pro outro carro. Ou vice-versa. Então tá atrás. Aí Julia, Nighthawk ou o velhinho? Quem que tá no banco da frente? Julia não, Ava. É, Ava, nossa. É, eu falei, não, tá misturando. É, misturei. Deu tilt aqui. Ava na frente? É. Beleza, Ava. Você... é, isso. Falando. Perfeito. Ele entrou primeiro e já deitou lá, bem folgado, né? E aí, Ava? Não, tem que fazer igual a corrida de Danjiri, colocar o veinho na frente do carro, pendurado. Eu vou... E aí, o que vocês fazem? Eu vou falar assim, ó... O... Como é que é o nome do PM mesmo? É, Simon. Não, não é esse PM, o nosso PM. Ah, Steven. Steven, tira o galho! Do pé, chega o piloto do assim, ó. Deixa! Contém esse homem! Ele olha assim pra você, o olhar esbugalhado. E ele vai lá dirigindo, chacoalhando o volante desse jeito. Eu vou segurar. Vai segurar? Eu vou ajudar ele a dirigir, ele é decente, porque o cara tá insano. O cara vai matar nós ou vai ser o que tá lá atrás? Não, não, vocês, o carro tá com a gente. Um som parecido com isso, tipo um Nazgûl gritando, né? E o Senhor dos Anéis ainda não foi publicado, então vocês não têm a referência. Só em off. Mas vocês ouvem esse som estranho, tá? Como se fosse um porco guinchando quando ele tá sendo morto, né? Por uma facada não certeira, né? Vocês escutam esse som, né? E aí quando esse som ecoa pela floresta à noite, o motorista, né, o policial, ele pisa mais fundo ainda no acelerador. O carro, ele vai acelerando. Tô vendo, né, que o carro, esse cara vai matar nós. O carro, ele tá correndo com tudo. Ele deve estar uns 40 por hora já. Anos 20, galera. Anos 20. Não, ele pisa, ele pé na tábua ali, afunda o acelerador, o carro acelera, né? O policial que tá no carro de trás diz, mas o que que tá acontecendo? Por que que ele tá correndo assim? Ele está louco, né? E aí, Rooster e Julia, no carro de trás vocês veem. Aquele pedaço da noite desce dos céus e ele se precipita sobre o carro e se choca novamente contra o carro. E ele fica parado ali sobre o carro ali durante um certo tempo, tá? Vocês que estão no carro da frente ali, Julia, você... Julia, Ava, você segura no volante ali e aí você sente uma força grudando na traseira do carro ali, tá? Como se tivesse estourado o pneu, jogando a traseira do carro de lado, assim. Ai, tá? Vocês dois que estão na parte de trás, né? Vocês sentem algo se chocando contra os corpos de vocês e batendo assim nos corpos de vocês e arranhando vocês, como se fosse um galho de alguma árvore. Vocês dois que estão ali, vocês vão jogar pra mim um teste de... Deixa eu ver as perícias aqui, que eu não sei as perícias ainda. Sanidade, chama. Não, pode ser um teste de agilidade, mas não tem agilidade, seria um teste de destreza, né? Mas deixa eu ver se tem alguma perícia associada à destreza que seria melhor. Ah, esquivar. Esquivar é uma boa. É metade da destreza, o básico do esquivar. Muita perícia. Tá na primeira coluna aí, a segundo bloco. Nighthawk falhou. Falhou! Eita, Sente o toque do capeta. Os dois falharam? Por enquanto. O Steven e o Nighthawk, pode jogar. É regular, né? Regular, teste regular. Por enquanto. Extremo sucesso. Oh, boa, hein? Boa, garoto. Muito bem, peraí, deixa eu achar como é que funciona aqui. Peraí que eu já venho rapidinho. Um sistema novo, um pouquinho de paciência. Não vai durar muito mais muito tempo. Não, vai logo. Ô louco, não fale assim. Não. Nighthawk falhou. Certo, Nighthawk. Eu vou jogar um D6 aqui pra você. Isso você vai subtrair dos seus pontos de vida. Ainda bem que foi só 3. Ah, já foi um terço também. Oh, beleza, hein? Muito bem, muito bem. Bom, vocês sentem alguma coisa assim trombando no carro, jogando o carro de um lado pro outro ali. Não dá nem tempo de vocês olharem pra tentar entender o que que é. Porque algo bate assim nas costas de vocês, né? E vai raspando assim nas costas de vocês de baixo pra cima, né? Steven, você tem o reflexo assim, de se jogar pra frente e escapar daquilo que tá arranhando você, né? O Nighthawk tenta fazer a mesma coisa, mas não consegue, Nighthawk. Você sente alguma coisa rasgando assim as suas costas, como se fosse uma faca, rasgando assim profundamente, como se fosse uma faca, tá? Ao mesmo tempo vocês veem algo batendo ali. Percebe que algo bate no doutor que tá do lado de vocês e o joga pra frente ali, tá? E ele cai de cara assim no banco da frente, ele fica temporariamente desacordado ali. Fora de ação. O que vocês fazem? Alguma coisa bateu neles? Bateram neles? Sacou a arma? Já atira! Oi! É, vai atirar no quê? Precisa pegar! Que criatura? Não peguei, mãe. Que criatura? Alguma coisa atingiu você por trás. O que que você faz? Não sei, mãe. Eu vou ter que ver lá ainda. Ah, então, eu esquivei. Aham. Uh-huh. Assim que eu sinto que tem, porque na verdade esquivei, eu acho que tem alguma ameaça, o instinto. E por cima dessa ameaça, eu pego, saco a arma e fico procurando alguma coisa. Não tô vendo nada. Joga encontrar. Tu vai atirar num galho. Foi um galho que te bateu. Falhou? Olha aí, aqui nos escolhidos 25 horas. Nossa. É, tô caçando estrelinha. Você tá olhando ao redor pra ver onde que tá essa criatura que te atingiu, né? Que tentou te matar e te estrangular. Certo? E aí você começa a olhar assim ao redor, você não vê nada. Certo? O que que vocês fazem? Eu vou só ficar tentando ajudar o cara ali, porque eu acho que ele vai tá meio descontrolado. Certo. Então eu vou ajudar ele na direção. Ele tá realmente descontrolado. Você vai ajudar ele? Vou ajudar. Então você vai jogar um teste de dirigir. Opa. Ah, a Ava sabe. Mais ou menos, né? Ah, eu vou gastar sorte. Vai gastar sorte? A gente não recupera? Por sessão? Um D10 por sessão, se você recupera de sorte. Eu não joguei o meu. Podem rolar um D10 aí pra recuperar a sorte de vocês. Jogou, joga aí. Eu recuperei 10. Porra, sortuda do caralho, hein? É. Nasceu virada pra lua? Então vai ser 67 menos 4. De onde vem essa música bizarra? 63. Pronto, passei. Recuperei 7, hein? Quando passa por sorte não marca, né? Não, quando passa usando sorte não marca. Não marca a perícia. Beleza, passei, é o que importa. Então você não joga, você joga um D10 só, Carps. Você não joga sorte. Você tem que habilitar o modo de edição pra você conseguir trocar. É, tem que ligar, tem que ligar uma edição. Senão não vai o negócio. Tá. Ava, você tá lá tentando ajudar o cara a dirigir o carro, mas o carro ele tá instável, tá indo pra lá e pra cá na pista ali, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, tá totalmente descontrolado. Vocês, no carro de trás, vocês notam o carro totalmente desgovernado. E aí o policial, ele: o que que ele tá acontecendo? O que que o Simon tá fazendo? O carro tá totalmente desgovernado. Para o carro aqui. Parar o carro? Mas por quê? Porque se tá chovendo, tá, tem que parar, senão não vai provocar outro acidente e bater no carro da frente. Mas ele tá se afastando da gente, a gente tem que alcançar ele. Deve estar acontecendo alguma coisa. Parar o carro, ficar em segurança. Se ele for sofrer acidente, ele sofre acidente, ele tem resultado, ele é em segurança. Seguir atrás do carro e a gente bater no carro também, meu jovem. É. Eu acho que isso... Tá chovendo. Se essa árvore que pegou neles, vai pegar na gente também. Eu acho... Não é melhor parar aqui agora e ficar em segurança do que seguir pro perigo. Eu acho que isso faz sentido. E ele fica um momento pensando, mas... hesitante ali. Joga um teste de persuadir. Mas é claro que faz sentido, meu jovem. Vem te falar à toa. Marca a página. Ai. Tá de Cthulhu ainda. É, então. Não falou. Não parou. Onde que tá persuadir, hein? Ele tá pensando. Tá na última fileira, se eu não me engano, o trânsito. É na coluna da direita lá. É o primeiro da direita, da última coluna. Boa, boa. Daí que eu vou encher. Aí ele fala: não, eu vou fazer o seguinte, eu vou manter a velocidade aqui, não vou indo muito rápido não, porque se ele precisar da gente, a gente não fica muito pra trás. E ele continua indo. Mas vai devagar, cara. Não, fica tranquilo. Fica tranquilo, tá em paz aqui. Eu tô conseguindo enxergar bem a estrada. Dá um relâmpago e ele... E ele gira o volante assim, o carro perde o controle e vai indo meio de lado assim. Caramba, assustei até os cachorros aí. O carro vai indo meio de lado, ele vai voltando com o volante, colocando o carro de volta na pista. E aí vocês veem o motorista do carro de vocês, ele: o que é aquilo? O que é aquilo? E ele saca a pistola assim, com a pistola trêmula, né? Ele põe a pistola assim pra fora do carro e começa a atirar. Começa a disparar na noite. E aí, novamente, no carro da frente, algo vem assim, um pedaço da escuridão vem sobre o carro de vocês. A gente tá vendo isso ou não? Vocês? Não sei. O único que falou pra mim que tá procurando alguma coisa ali é o Steven. Vocês estão procurando algo? É porque a gente parece... Foi uma árvore, não parece? Sim. Ou parece que foi outra coisa? Parece que, sei lá, tipo, um lobo pulou no nosso carro. Um lobo? Não. Alguma coisa bateu e o telhado foi embora. Pode ter batido uma árvore ali. Pra mim, fi, é uma árvore, então. É, normal pra mim. E você tá focado ali na estrada, é, né? Só tô vendo se não aparece alguma coisa na minha frente, né? Porque vai que eu vou atropelar alguém. alguma imagina, coisa. Imagina que o Nighthawk tá acudindo o médico ali. Nighthawk tá acudindo o médico e o Steven faz todo sentido, ele tá procurando algo. Certo? Steven, você tá procurando algo, você vai rerolar o seu teste de encontrar. Dessa vez você tem um dado de bônus. Depois joga um outro D10. Isso. O dado é sempre na dezena, né? O dado é sempre na dezena, o bônus. Falhou? É o... É, nenhum dos dados te ajuda. Certo. Dá 68 aí, né? Dá 68, então não passa. Ah, ele substitui a dezena? Substitui a dezena. Você fica com o menor dos dois. É tipo rolar com vantagem no D&D. Ah, então deu 48, né? Deu 48, então foi o melhor resultado. Não passa no teste, tá? E aí o que acontece é o seguinte, Julia e Rooster, vocês estão lá atrás, de novo, vocês veem assim na frente de vocês, quando dá um relâmpago, uma mancha escura, bate no carro da frente, tá? E o carro da frente, ele começa a ser jogado de lado, tá? Ava, ó, joga aí um teste de dirigir de novo. Tô querendo também. Cadê? Dirigir o veículo. Eu tenho de porta, tento abaixar, proteger a cabeça, eu não tô vendo nada. Ah! Vixe, agora foi ruim, hein? Foi. Como é que força mesmo? Vale, é melhor. Me explica como que você vai forçar. Eu tenho que explicar como que eu vou forçar? Vou explicar pra você o que aconteceu e você vai me explicar como é que vai forçar. Ok. Você tá ajudando o motorista, tá? O motorista, ele tá lá, louco, insano. E você gruda no volante pra estabilizar o volante. Você consegue estabilizar o volante, o carro, ele tava indo pra lá e pra cá na pista, ele dá uma estabilizada, e aí algo vem, se choca com tudo contra a lateral do carro. Quando se choca contra a lateral do carro, o motorista, ele larga o volante, tá? Ele se vira pra trás, assim, pro lado do motorista, pro lado esquerdo. Direito. Não, foi ele que parou de falar, gente. O motorista, ele se vira pro lado direito, porque é carro inglês. É Londres, é do outro lado o carro, é o contrário do nosso, né? Ele se vira assim pro lado direito, tá? Se encolhe entre o volante e a porta do carro. E aí ele saca a arma dele e começa a atirar. Eu vou sentar no colo dele. Tá? Quando colo dele. Opa! Eu vou dirigir ali, não vou? Pra gente dirigir, filho, vou passar pro outro banco. Mas ele saiu do banco. Se ele saiu do banco, eu vou sentar no banco. Se ele não saiu do banco, eu vou sentar no colo dele. E na hora que ele sai do banco, aquela coisa, aquele impacto bate assim na lateral do carro, o carro, ele vai perdendo controle. Quando ele soltou o volante, você que tava tentando estabilizar, você puxa o volante com tudo do carro, tá? Desestabiliza completamente o carro. E se você não fizer algo, o carro vai capotar. O que você vai fazer? Vou mudar de banco ali. Mudou de banco. Mudei rapidinho. De banco ali e vou... Segurar com as duas mãos. Segurar com as duas mãos, vai. Oi. Sucesso. Boa. Certo. Ok, beleza. Muito bom, Ava, pode marcar a perícia aí. Beleza. A Ava, ela rapidamente pula pro banco do motorista, estabiliza o carro, certo? Você começa a atirar na direção dele, tá? Na direção que o cara tá atirando. Pá, pá, pá. Vocês escutam um guincho ensurdecedor. Ah, esses porcos! Alguém prenda esses porcos no chiqueiro! Escuta esse grito, esse guincho ensurdecedor, tá? Ah, se já tiver matado o porco, sim. Sim, familiar. Quando você ouve esse som. Rola um teste aí. Sanidade não. Tem coragem mas aqui? Mas um teste de vontade. Acho que não tem vontade, tem? Deixa eu ver o que seria vontade. Pera, carma. Acho que não é uma perícia, talvez. Nem um atributo. Nesse tamanho, constituição, destreza, inteligência, poder. Willpower. Não tem willpower. Não tem willpower. Você achou aí? Não. Não. Engraçadinho. Deixa eu ver nas perícias. Né? É, a vontade vai ser a sanidade. É. Joga um teste de sanidade, Carps. É, não tem vontade. Não tem vontade. A vontade aqui é a sanidade mesmo. Isso. Não, não recupera a sanidade, não, Carps. Então joga um teste de sanidade. Só se você fizer um tratamento. Sanidade. Um na falha, zero no sucesso. Se ele falhar no teste, ele perde um ponto de sanidade. Se ele tiver sucesso, ele não perde nada. Tá de boa, hein? É, um só. Ah, é de boa, de boa. Falha automático. Aí ele vai e tira uma falha crítica. Cara, você só 27 só de sanidade? Ok. Marca aí na sua ficha, então. Perde um ponto aí de sanidade. Só um pontinho, tá? Quando você escuta esse guincho, te arrepia inteiro. A última vez que você escutou esse guincho, você estava numa missão com o seu pelotão. Você avistou o local alvo e mandou seus homens avançarem, tá? Seus homens avançaram, você escutou esse guincho, o barulho das rajadas das metralhadoras deles, os tiros das pistolas, certo? E subitamente um silêncio sepulcral se formou. E quando você avançou para ver onde estavam seus homens e por que eles estavam atirando, você viu uma carnificina, os seus homens todos espedaçados, seus corpos todos dilacerados, espalhados pelo chão. Tá olhando feio para mim. Também está me olhando feio aqui. Cobre o carro, Carpus. Pega a capota de volta. Você se lembra imediatamente dessa cena, Steven? Dessa cena. Ok. É mesmo quem vai ficar louco primeiro. É, exato. Ok. Que, tipo assim, a pessoa que tem arma. Ok. Essa verdadeira é mais ou menos essa. Beleza. Destino, tipo, acabou ali. Ok. Então, subitamente, novamente algo se choca contra o carro. Certo? Algo bate com tudo contra o carro. Vocês veem a porta do motorista sendo arrancada. O policial, ele vai se arrepiando. Ah! Pá, pá, pá. Clique, clique, clique, clique. Apontando a arma dele, disparando até esvaziar o tambor, tá? Pra algo que vocês não estão vendo. Então a porta é arrancada. Eu tô assim, filha da puta, por que você tá atirando na árvore? A porta é arrancada e o policial... Pá, ele é arrancado com tudo. Levado embora. Por algo ali. No meio da noite. Eu viro pros caras assim. Eu acho que não foi uma árvore. Isso não é uma árvore. E então um relâmpago clareia o céu inteiro. Ava, joga novamente um teste de dirigir. Novamente, cara. Tô vendo que eu tô lascado aqui, hein, cara. Tem um dado de bônus, tá? Tá bom. Nesse teste, só nesse. Caralho, hein? Falhou. Culuco. Nossa, opa, isso é uma falha crítica. Calma que eu tenho um dado de bônus. Sorte que eu dei esse dado de bônus, hein? Nossa. 10 é 0, não é? Então fica 0,9. Não existe 0 no, nos dados. 10 é 10. Então nunca dá pra tirar 9? Se você jogar lá, tiver na face ímpar do dado, você tira um 9. Você não consegue tirar 0. Isso aqui é considerado como zero. Fica 0,9, porque eu tirei 99. Eu substituo a dezena. Ah, tá certo. Não tem como ficar 109. Tem razão. Tá substituindo a dezena. É, ok. É um zero, então. Beleza, então. É isso que eu quero dizer. Desculpa, não é 109 que eu tirei. Eu tirei 9. É. Chupa. Desculpa. Chupa. Não, crítico não foi. Crítico é só tirar... Ah, tá. Não, não é crítico, é extremo. Crítico é se tirar um. Tá? A porta é arrancada, o carro desliza, você reage rapidamente, consegue botar o carro na estrada, e aí o carro ele fica paradinho na estrada. Tá certo? É, tá vendo? É porque o problema era o motorista. Era o seu PC. O seu NPC. E aí, dá um clarão no céu. Eu percebi! Não, não parece que ele caiu, não. Ele foi levado. Dá um relâmpago no céu, tá? Quando dá esse relâmpago no céu, vocês olham e vocês veem algo bizarro. Ah, a gente vai ver, achei que a gente ia ter que jogar. Algo inconcebível, certo? É como se um pedaço do negrume da noite fosse arrancado dos céus pra formar vagamente uma forma... alada de pescoço, asas, o que seriam talvez patas, estranhamente desproporcionais, certo? Vocês veem uma forma que exala um cheiro pútrido, que exibe quando dispara aquele relâmpago no céu, vocês veem um raio riscando o céu, vocês veem assim ele refletido em incontáveis olhinhos que percorrem o corpo dessa massa quase que disforme, que está flutuando, batendo pedaços da noite, assim como se fossem asas, diante de vocês. E carregando no que seriam talvez patas de dedos estranhamente longilíneos, está carregando o soldado, o policial, que fica ainda tentando atirar insanamente contra essa criatura. E aí vocês veem esse ser bizarro abocanhando a cabeça do soldado e arrancando metade do corpo dele e jogando pro meio da mata. Eu queria a arma, dá pra arma cair com nós? Na frente viu isso, né? todo mundo vê isso. Não, eu não vi nada, não. Eu tô longe. A Júlia não viu. A Júlia não viu? Ela tá se pedindo de morte. tá chorando ali, abraçando os próprios joelhos. É. Ok. Tudo bem. Você. Tá, beleza. Vocês no carro de trás não viram porque o carro de vocês está com capota. Ok. A única coisa que vocês veem é assim: um negrume trombando contra o carro, tá? E o policial gritando "Ah!" e caindo para fora do carro. O policial da frente. E aí o policial que está dirigindo o carro de vocês, ele: "Simon, o que é aquilo?" Ah! Desesperado, ele saca a arma assim, começa a tirar do próprio para-brisa do carro, estoura o para-brisa do carro e começa a tirar pra fora. No que ele começa a tirar pra fora, o cara que tá lá na frente, ele saca um punhal e crava no pescoço do policial. Ô, gente! Eu dou um tiro na cabeça desse cara. Carnificina! Uhul, carnificina! Quem tá no outro carro que tá sem teto, na hora que dá aquele clarão, consegue ver a cena bizarra. Um ser alado de corpo desproporcional, totalmente irreal. Vocês podem jogar um teste de sanidade. É um urubu pra mim. Hã? Dá pra tentar dar um tiro no cara que deu uma apunhalada no policial? Eu falhei. Dá. No reflexo? No reflexo, dá sim. Deixa eu só resolver a sanidade antes. Pera aí, segura aí um pouquinho. Não, pode jogar o teste da perícia já. Ó, oh, Nighthawk passou, que beleza. Ô, oh, boa, hein, Rooster? Também joga. É, o meu era 79, eu falhei? E a árvore se torna o dragão verde. Exato, basicamente isso que vocês estão vendo. Quanto que eu perco de sanidade? É um corpo que ele tem uma mistura, assim, parece uma mistura de morcego, com lagarto, com porco, tá? Cadê seu Patterson? Tá aqui? Que Patterson? Guia de Patterson para os horrores Lovecraftianos. Tá lá no Quarto Ranch, ah, não tá que não. Que pena. Tá sanidade já foi pro ralo. Nossa. Ok, ok. Então vamos ver quanto vocês vão perder. Perda de sanidade. Um D. Um, se passar, perde um. Quem passou, perde um ponto. Quem falhou, perde um D6. Joga um D6 aí, quem falhou. 3. Vou jogar aqui sanidade, então. Não, você não viu. Você não precisa. Ah, quem, é? Quem falhou? Steven, Steven, joga um D6 aí. Subtrai da sua sanidade. E chora. Graças a Deus. 2, tá de boa, tá de boa. Micro D6, eu tiro o dado baixo. Tá de boa. Mas como você falhou assim. Como você falha, você tem um reflexo assim, involuntário. Não atirando em mim, tá bom. Atirando no velho. Tá. Na hora que você vê aquela cena, Steven, você se desespera, entra em pânico, e aí você tem um reflexo involuntário assim de cobrir seu rosto, de se proteger, e aí você dispara pra frente e estoura o para-brisa do carro. Com o seu disparo. Para-brisa do carro, o vidro ele estilhaça, tá? Ah, você é obrigado a cobrir o rosto assim, e agora a chuva tá vindo assim, com tudo no seu rosto, tornando mais difícil pra você dirigir o carro. Pela natureza, Morgan veio nos buscar. Fuja! Que é quem é Morgan? Morgan Freeman? Morgan. Não. É a deusa. A deusa da guerra. Ela é comumente associada à morte. Sim, isso mesmo, Nighthawk. Você tem a impressão de que o corcel de Morgan está diante de vocês. Eu já falei assim, ó, então reze pelo cara que foi levado. Ele já está em outro plano. Então reze por nós, caralho. Estou rezando por você fazer essa jossa andar. Não, a jossa só vai até a velocidade X. Rezar por nós talvez faça aquilo ali embora. Tá, o Rooster. Você dispara no cara e o cara ele tá surpreso. Né? Como o carro tá em movimento, exigiu um teste, senão seria um acerto automático. E aí você atinge em cheio o cara. E aí você vai rolar o dano da sua pistola. Eu tô vendo que a Júlia também vai ser esfaqueada ali. Você tem o dano aí? Tá aqui, ó, dano 5. Dano 5, ok, muito bem. Nós já rolou o D6 já, é um D6 de dano, já rolou aqui, ó, dano 5. Joia. Ô, Ava, joga um teste de sorte. Eu? É, você que tá lá, você que pediu, choramingou pro mestre, joga um teste de sorte. Choraminguei pro mestre, olha isso. Isso, e você falhou e não pode gastar sorte no teste de sorte. Tá bom. A arma do policial é engolida. Junto com a metade superior do tronco dele. Droga. Perdeu a arma. Beleza. Rooster, você dispara o tiro no rapaz que tá ali na frente. No que você dispara o tiro nele, na cabeça, ela não pega na cabeça. Não é um tiro fatal contra ele. Sem problema. Certo? Não chega a ser um tiro fatal. Só ver uma coisinha aqui. Mas dá 5 de dano, que me parece que já é uma coisa bem dolorida. 5 de dano é um dano fodido. Caralho? Sério? Cthulhu, meu bem, Cthulhu. Tá trolando? Nossa. Ok, ixi, mas o cara ele teve uma lesão grave com esse ferimento aí. Não, não chega a ser lesão grave. É. Saindo daqui eu vou direto pro manicômio. Pera aí. Ah não, foi um sucesso sólido do Rooster. Cadê o dano aqui? A gente recupera a sanidade. Tratamento ficando psicológico. No hospício. Utilizando os seus antecedentes aí, explorando isso pra fazer coisas edificantes para se recuperar dos traumas, tá? E sanidade vocês ganham como recompensa, como se fossem pontos de experiência em determinados pontos, marcos da aventura. Amor, pega ela, que acho que ela quer vir comer. E a gente tá na cadeira. Peraí, deixa eu pegar a gatinha aqui. Vem aqui, mano. Vem aqui. Eu não consigo pegar ela, você não deixa. Vem aqui, mano. Vou ter que catar você pelo cangote. Ah, menina. Pronto. Capiceza, ponto. Catei ela pelo cangote e ela xingou aqui. Morde ele da próxima vez, filha. Pode morder, mamãe deixa. Pode comer. Tá, um foi empalamento, ok. Tá, preciso relembrar esse negócio do dano aqui, depois eu vejo isso. Mas tá, não é o dano suficiente pra matar ele. Ele fica bastante ferido, tá? Esguicha sangue pra tudo quanto é lado. E aí, quando isso acontece, o outro cara que tá lá, tava lá, assim, meio encolhidinho, né? Tipo, o Nosferatu, ele olha você atirando o companheiro dele, Rooster, ele olha pra você, e puxa uma adaga e vai pra cima de você também. Sabia. Puxa um punhal e vai pra te atacar também. Tá? Vou brigar com esse cara aí, não sei se dá pra rolar um... Ó, eu vou falar pra vocês qual que é a destreza do cara, dos caras, tá? E aí vocês vão me falar qual que é a destreza de vocês. A iniciativa em combate... é por ordem de destreza, tá? Destreza deles é 50. Ele age antes de você? A sua é 40? Tá. Minha destreza é 60. E a coisa que está atacando... A coisa que... Então sou eu primeiro. A coisa que está atacando vocês... A coisa que está atacando vocês tem destreza 70. Eu sou primeiro. Você é primeiro, Ava? Ok. Você tem quanto de destreza? 75. 75. Eu tenho 70 e 50. Alguém tem destreza acima? Falem suas destrezas aí, gente. Gente. É, mas como o carro do 55. 55, ok. Carpos, os dois carros. Você tem? Os dois carros. Quanto que é a sua, Júlia? Júlia? Ok. Destreza tá nos atributos, lá em cima na ficha, tá? Lá no topo da ficha. É o terceiro atributo, acho. Quarto. Quarto atributo. Gênero feminino. Engraçado. Você que digitou? Foi. Uhum. É porque no modo de edição dá pra pôr inteiro. Ah, ok. Tipo você... Ah, não, tem um no aqui embaixo, ele quebrou. E aí, Júlia, quanto que é a sua destreza? Quer que eu olhe aqui? É 45. 45, vixe. Então tá. Então a primeira pessoa a ter uma ação é a Ava. Com I. Eu vi uma criatura. Viu, certo? Viu. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer com que ela não acerte o carro próximo do bote dela. Entendeu? Então o que eu vou fazer? A hora que ela, porque pelo que eu entendi, ela roubou o nosso motorista. Sim. Então eu imagino que ela vai tentar roubar, comer outras pessoas do carro. Deve estar com fome. Sim. Então na hora que ela der o rasante, eu vou desviando o carro, sabe? Tipo. Ok. Beleza. Beleza. Bom, em seguida, 70. Então a criatura ela vem e ela desce com tudo sobre o carro. Tá? E agora ela vai sobre a traseira do carro pra agredir vocês. Sendo tá? Eu, tá bom. Então você vai jogar um teste de dirigir. E você tem que ter um nível de sucesso melhor do que o nível de sucesso do teste que eu vou jogar pra criatura aqui. Beleza. Vou jogar, hein? É regulate, né? Regulate, normal, vai lá, vamos lá, hein? É um doisinho tá bom. Opa, extremo sucesso aqui, hein? Boa. Tirei 3 no dado. Caramba, tirou um sucesso boa. Extremo, boa. Por pouco não foi um sucesso crítico, né? ok. Deixa só ver aqui o que, que a criatura vai fazer. O que ela vai fazer, não, achei. Tô caçando a perícia dela. Ok. Joga um D100 aí pra mim. Só clicar aqui, rolagem. Vai direto. Se tiver um sucesso extremo também. Um só? Ah não, qual que é o alvo? Ah, esquece isso aí. Joga um D100 aí, já era. Ah, o alvo é um número, tá? Eu imagino. Ok, eu tive um sucesso simples. Sucesso regular. Tá? Aquela criatura vem assim, se precipita. E aí vocês notam que é um ser alado. A envergadura das asas dessa criatura é duas vezes maior do que o comprimento do carro. Certo? Vocês que estão lá atrás, vocês veem aquela sombra negra se projetando sobre o carro e ocultando por um momento o carro da frente, ele desaparece por completo. Eu falo, Steve, mata isso! E ela se projeta assim por cima do carro e vai assim com duas garras que se dobram no sentido contrário do que seriam garras de um ser alado, sentido normal de se dobrar, tá? E essas duas garras se projetam assim sobre o carro, mas você desvia o carro pro lado, acelera e consegue sair dessa criatura. Ela não consegue atingir vocês aí, tá? E vocês veem que esse ser, ele vem voando num rasante ali, acompanhando o carro de vocês ali em perseguição. Que vocês... Quem que é o próximo agora? 70, iniciativa 60. Quem vai? Ninguém vai, ninguém tem acima de 60, né? Deixa eu montar uma tabelinha de iniciativas aqui, vai. Rapidão. Vamos lá. É Ava, Júlia. Opa. Júlia, fica mais fácil eu controlando assim. Buster, Steven. O Hawking lá. Steven. É Hawking, isso. Knight. Hawk. E Furui. Ok. Essas são as iniciativas. Quem que é esse? O Furui tá desmaiado, por sorte dele. Por sorte dele. E falta tá, então, o dragão. A Ava tem 45. A Ava tem 75. 75. Oh, caramba. A Júlia tem 45. O Rooster tem 60? Não. 40. 40. O velho bêbado. Steven. Né, Steven tem quanto, Steven? 40 também. Nighthawk? Nighthawk? 55. Ok, Nighthawk tem 55. Tá? E os peãozinhos lá, eles têm 50. Então você, Nighthawk, o que você faz? Tá? Você vê que assim uma sombra se precipita sobre vocês, escurece todo o céu, você escuta um trovão, mas não vê relâmpago algum. Tá? Você só vê assim que tem um negrume cobrindo você. Tá? Refletindo assim pequenos pontinhos o brilho do relâmpago que se forma na noite chuvosa, tá? E aí esse negrume vai ficando para trás conforme a Ava consegue desviar o carro e acelerar ele estrada fora. O que você faz? Tá, eu quero tentar fazer uma runa no carro para afastar o perigo. Uma runa. Entendi. Você vai desenhar em que porção do carro? Qual vai ser o tamanho dessa runa? O que sobrou pra mim. Vidro foi embora, né? Vidro foi embora. Desenhar nas portas aqui, por que o médico tá deitado. Desenhar na porta dele. Na porta ali do lado de fora? Ou do lado de dentro? Por dentro? Então tá. Então tá. Você vai jogar pra mim um teste de ocultismo. Certo? E se você passar nesse teste, vai ser um teste difícil. Se você passar nesse teste, isso vai ajudar vocês. Ih, falhou. Nossa! Você chega pra desenhar ali, você pega seus instrumentos de pintura ali, né? E vai desenhar ali, e aí vem uma curva na estrada, a Ava faz a curva ali escorregando com o carro na lama, né? Se fosse asfalto, estaria cantando pneu. Tá? Isso joga você para trás, em cima do Steven ali, e te atrapalha de fazer a sua pintura, a sua runa. Tá? Você quer forçar o teste? Vou forçar. Tá, de que forma você força? Tá. Eu vou... Sabe aquele bonzinho que fica entre os dois bancos? Sei. Ok. E segurar no banco. Uhum. E aí eu vou desenhar com uma mão só. Ok. Beleza, faça isso. Então, rerola o teste. Sucesso sólido. É no difícil mesmo? No difícil mesmo. Na falha agora tem consequência. Ixi, tem consequência grave. Tem consequência grave. O bom de Cthulhu é isso, né? Que morre tipo na terceira, quarta sessão. Ou morre ou fica louco, né? Jogo personagem. Você tem jogo personagem. É. Não tem problema de ficar jogando 10 anos na mesma sessão. Não tem apego, né? Não corre esse risco. Não tem apego. Peraí, deixa eu ver o que pode acontecer aqui. Ele falhou num teste de ocultismo. Um teste forçado. Vai acontecer que ele falou, venha a nós. Ele escreveu a runa, venha a nós, Cthulhão. É, venha a nós que eu tô de peito aberto, vem em mim, Cthulhu Galinha. Certo. Nighthawk, você, com muita dificuldade ali, espremindo entre os bancos, você vai e desenha ali no, na porta do carro, você faz uma runa. Tá? Só que ali no meio daquela tensão, naquele desespero, você faz uma runa e você não faz ela assim, de acordo com o que você queria fazer. Quando você olha, você percebe que tem algo desenhado errado naquela runa. Certo? E aí você vê aquela sombra vindo com tudo pra cima de vocês, ainda mais enfurecida, com ainda mais raiva, né? Se precipitando, fechando assim, jogando pra trás aqueles que seriam aquelas asas feitas da própria noite, e se precipitando com tudo sobre o carro de vocês. É, gente, apanhou. Tá, vamos lá. No carro de trás, certo? O cara que tá lá na frente, ele fica dando facada no policial. Tchá, tchá, tchá, tchá. O policial ali, começa a disparar contra o carro, contra o cara, né? Em desespero. E o cara de trás, ele saca um punhal e vai pra dar uma facada no Rooster. Rooster, funciona assim, ó. Você precisa me dizer se você quer esquivar ou se você quer contra-atacar. Ou se você quer fazer uma manobra. Eu quero fazer uma coisa primeiro. A Júlia, ela tá abaixadinha no canto dela lá, tipo. Sim. Forma de feto, né? Isso. Tá. O que eu quero fazer? Eu quero jogar o meu corpo. A hora que ele for me atacar, eu quero pra me defender, eu quero jogar meu corpo na traseira do carro pra tentar derrubar o carro. Derrubar o carro? É porque assim, ó. Acho que derrubar o banco, não é? Vai ser dois contra mim, eu não vou. Pode ser que eu não tenha chance contra os dois. Aham. Uhum. Entendeu? Então qual que é a minha intenção? É provocar um acidente. Aham. Uhum. Eu não vou voltar pra buscar ninguém, não. O cara não tá dirigindo mesmo pra tentar. Você quer tentar desestabilizar o carro. Desmaiar todo mundo, mas. Hã? Você quer tentar desestabilizar o carro, então, né? Isso daí. Quero tentar derrubar o carro. Derrubar o carro. E defender da facada que ele vai me dar, hein? É, dando uma esquiva então. Certo? É. Ok. Então você vai jogar um teste de esquivar. E eu vou jogar o ataque desse danado aqui. Um D100? Hã? Um D100? Até 20 me esquiva. Um D100. Não pode clicar aqui na rolagem, eu vou te falar a dificuldade. E aí a gente vai ver quem tem o melhor nível de sucesso, entendeu? Tá. E é regular, é normal? É, joga regular, a gente vai ver quem tem o melhor nível, entendeu? Briga. Que é pra dar facada. Tenho 35%, então joga contra 35. Tirei 55. Seu, nossa, o senhor era 20. Tirou um sus... Puta que pariu! Não, não dá pra forçar. Teve um crítico, é isso? Eu tive um crítico. Não, eu tive um crítico, né? Eu, não, tirou 35. Eu tirei um. Eu falo eu porque fui eu que joguei o teste aqui. Eu tive um. Nossa, caramba. É porque ele fica como vermelhinho. É um crítico. Pronto. Matou o trampo. Já me mata colocando o futuro no meu corpo. Joga um teste de força, dificuldade difícil. Vamos ver se você consegue desestabilizar o carro. Sólido, sólido. Não. Não chegou na sua vez não ainda. Não chegou na sua vez. É muito rápido, antes de você sequer conseguir reagir, Júlia. Sólido o teste. Força bruta. Força bruta. Esse estado zoado, hein? É, que isso. Você bate as costas com tudo, assim, no carro. Tá tentando desestabilizar o carro, tá? Você acaba só se machucando, ele vai com a faca e crava a faca com tudo em você. Eu consegui um empalamento. Eu consegui. Ô, Travis, a terra aqui já não basta no vampiro. É, os caras me empalam, velho. Tô querendo fugir disso aí, você fica me empalando. Ai, ai, ai. Tá. O dano é o dano máximo, mais o dano extra. Mais uma rolagem de um dano da arma. Então, caralho. É um D4 mais 4. Eu não tenho dano extra, só rolar um dano. 7 pontos de dano. Só isso? Só. Ah, então tá de boa, eu tô vivo. Tá vivo? Calma. Mas calma, calma, calma. Só 7 pontos de dano. Pontos de vida caem a zero. Não, não é pontos de zero de dano. Cadê a lesão grave aqui? Mas um segundo, deixa eu achar uma coisinha aqui. Um porque reduziu seus pontos. Você reduziu seus pontos a metade, seus pontos de dano? Teoricamente sim, porque eu tenho 13, né? Fui pra 8. Tá louco? Tirou 7. Tirou 7, foi pra 6. Pra 6. Isso. Caixa lesão grave. Deixa eu ver esse negócio da lesão grave aqui, só rapidinho aqui. Combate. Resolvendo ataque, determinando dano. Dando um extremo empalamento, blá blá blá blá blá blá. Karma, karma, karma. Ah, esqueci uma coisa importante, o Thumps. Agora já foi, né? Agora já foi, mas eu corrijo isso pra próxima. Tava esquecendo uma coisa importante. Igual ou maior que a metade do ponto, do máximo de pontos de vida do personagem. Então você tem uma lesão grave. Marca na sua ficha aí a caixa de lesão grave. Cravou a faca no meio do peito do seu pai, Júlia. Onde tá essa caixa de lesão grave aqui? Tá do lado dos seus pontos de vida. Beleza. Achei, achei, achei. Tem que marcar aqui, né? Tô com 7. Isso. Uma lesão grave. Joga um teste de constituição. Se você falhar, você fica inconsciente. Morri. Você pode forçar e pode usar sorte. Nossa! nesse teste. E a sorte eu acho que não vai rolar, porque já não tá rolando mesmo, né? Tenta, tenta forçar o teste. Não, acho que não tem como forçar esse teste. Já vem, né? Quer forçar o teste? Nossa, 30 você tem que tirar? Muito difícil, hein? Bom, sei lá, quiser forçar, força. Mas se eu forçar, eu vou forçar, vou tentar forçar. É que assim, é que tá na dificuldade sólido, né? O regular é constituição ou continua? Ah, peraí, tá na dificuldade sólido? É, esqueci de tirar. Quanto que é a sua perícia aí? 60. 60. Não, não ia dar. Não, não ia dar de qualquer forma, mas aí você marca regular. A dificuldade é regular. Sim. Você começa a sentir a consciência se esvaindo. Tá com aquela faca cravada no seu peito. Seu sangue escorrendo. O que, que você faz, Custer? A faca tá fincada no seu peito ali. Pra forçar o teste. Eu vou pensar no, na minha filha que tá aqui. Uhum. Né? Eu vim aqui justamente pra tentar retomar um afeto, um laço afetivo. E eu não posso deixar morrer aqui. Com certeza esses caras vão fazer coisa pior com ela. É, eu não posso deixar isso acontecer. Então eu quero, no meu último suspiro aí, levantar loucão. Ai, vou matar os dois aí. Vou forçar isso aí. Beleza, eu vai. Eu posso tentar reagir? Não. deixa ele rolar esse teste primeiro pra ver se ele fica consciente. Mas que, depende, que reação você vai fazer? Eu? É, dependendo da reação que você for fazer. Posso até permitir. Tirar uma faca do peito do pai. É. É, então, eu ia tentar machucar o outro cara. Certo. Quando você levanta enfurecida pra ir atacar o outro cara que feriu seu pai, né? Isso dá uma motivação ainda maior pro seu pai. Tá? Que ele vê ali que ele precisa te proteger. Como você usou o seu antecedente, Rooster? Te dou um dado bônus. Você levanta ali apelando pra adrenalina. Então rerola aí a constituição. Isso eu forcei, né? Aí eu posso me enrolar. Isso, rerola com, dado bônus, é com dado bônus, é. Se falhar, a consequência é grave. Ah, se foder. Nossa. Ah, o dado bônus deu bom, hein? Deu 5. Então, 50. Passou no teste. Não fica inconsciente. Você fica acordado. Olha que beleza. Muito bem. Se os pontos de vida chegarem a zero, quando você está com a lesão grave marcada, você começa a morrer. Não zero os PVs. Não zero os PVs. Eu vou jogar você aqui para cima, ó, Rustro, na iniciativa, pelo seguinte. Até antes da Ava. Porque quando você tá com arma de fogo, você tem mais 50 na iniciativa. Tem eu? É. Ah, se tivesse falado isso antes, ó. Não sei. Eu também, porque eu tô muito. Olha aí, beleza. Vamos saber. É, você tem. Me aguarde, então. Você tem 40 de iniciativa, né? Vai pra 90 a sua iniciativa, pronto. Os dois ficam com 90. Então, Steven, o que você faz? Steven! Morreu. Steven! Como é que tá? Alô? Alô? O povo do meu carro. Povo do seu carro? Ava dirigindo. Né? Nighthawker encolhido ali no banco, traçando desenhinhos na porta do carro, desenhando caralhinhos voadores na porta do carro. E eu quero saber quem foi que desenhou. Quem foi que desenhou caralhinhos voadores na parede do banheiro? E aí, Steven? Então dá um tirão. Você vai rolar o disparo, né? O atirar da sua arma, da sua pistola. Ó, é só você clicar na. Vai na arma, clica direto, já rola o acerto e o dano junto. Ah, que legal. Não sabia dessa não. Eu vou rolar um esquivar para esse bicho. Acertar uma gotícula de água. Falhou no teste? É o contrário, né? Você falhou? Que beleza, hein? Dispara assim no meio da noite. É, tipo, eu tô lá meio trêmulo, né? Sem atingir nada. Exato. De olho fechado, mirando, de olho fechado, trêmulo. Certo. Bom. Vamos pro outro carro. Agora aí na outra rodada fica tudo organizado por carro certinho. Júlia! O que você vai fazer? Ah, ele não é tão fechado, né? Ele é mais ou menos, né? Aqueles carros dos anos 20 eles são até que bem abertos, sabe? O cara que tá do seu lado, ele acabou de fincar uma faca no peito do seu pai, tá? E ele tá assim, ó, sorrindo pro seu pai e provocando ele, fazendo um vem, vem, vem. Puxa a faca que tá no seu pai e fica no cara. Que falta faz o velho. É. Morde o cara. Morde ele, Júlio. Ó, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. O combate aqui ele é bem aberto, assim, a possibilidades. Quando você tá fazendo combate, você pode fazer um ataque ou uma manobra. Quando você tá sofrendo um ataque, você pode esquivar, contra-atacar ou fazer uma manobra. E quando eu digo fazer uma manobra, é literalmente qualquer coisa pode ser feita. Entendeu? O limite aí basicamente é a criatividade de cada um. Enquanto você fala que você vai querer socar a cabeça dele na porta, você pode ir além disso. Eu não vou mais dar dica. Mas vamos lá, é isso que você quer fazer? Dar um chutão nele pra socar a cabeça dele na porta? Apesar de ser um pensamento inicial, eu realmente vou tentar assim. Oi! Oi! Deixar inconsciente, tentar machucar o máximo que eu consigo. Ok. Então vai lá. Então você vai fazer um teste de brigar. E esse cara, ele simpatizou com você. Ele não vai te atacar. Ele vai só esquivar. Tomara, né? Ele não vai te contra-atacar. Brigar. Hã? Brigar. Briga. Ele tem 30% de esquiva. sei onde que tá as coisas, não. Perícias... É, o último da esquerda. Ah, perícias de luta, briga, né? Isto. Luta-briga. Na coluna da esquerda, aí lá embaixo. Ó, o cara já falhou na esquiva dele, então... O quê? Ah, tá, 28. Se não tivesse saído 28, antes seria um crítico, hein? Que pena, hein? Tá bom, Júlia. Você bate com os dois pés nele, desesperado. Esse cara bateu no seu pai, matou o seu pai, né? Tá tentando matar seu pai. Você bate com os dois pés, com tudo nele. Acerta a cabeça dele com os pés. Ele tenta se esquivar, mas não consegue. E aí soca a cara dele no vidro, o vidro estilhaça. Tá? Aí jogue o dano agora, vamos ver o dano. Dano extra, imagino que você não tenha. Você tem dano extra aí? Quanto você tem de força? É. Deixa eu olhar aqui. Combate. Aqui na parte de combate, ó. É verdade, vocês podem ir direto na parte de combate que tem as coisas resumidas ali, né? Dano extra você tem zero. Tá, então não tem dano extra. Então você vai causar só o dano desarmado mesmo, que é 1d3. Jogue 1d3 aí. De dano. Quantos de vida esse cara tem? Bom. Né? Você bate os dois pés assim na cara dele. Ele bate com a cara no vidro, estoura o vidro, ele fica com sangue assim por tudo. Ele chacoalha a cabeça meio atordoado. Olha pra você, sorri assim. Ah, e vai pra cima de você com tudo, com as duas mãos pra tentar te estrangular. Roda a iniciativa. Steven, você. Ah, eu vou tentar atirar, mas Jeff, qual que é o... Eu não lembro o dano da arma de fogo. Eu acho que a hora que você rolar ele já vai aparecer, Carpus automático. Qual? Pode ficar tranquilo que o dano vai ser zero. Que arma que é a sua? É uma... Pistolinha? É, então, só tem pistola ou rifle, ele já vai calcular automático a hora que você rolar, Carps. Ah, tá, é. Tá certo. Então só clicar aí na pistola. Pelo menos o do Tremos foi assim, já foi automático. Não vou nem preocupar em me esquivar mais. Caraca. Vai gastar sorte? Então gasta sorte aí. Ah, eu acho que não pode gastar sorte em... Ataque, né? Em ataques. É, não pode gastar sorte em ataques. Só em teste de perícia normal. Em ataque não pode. Nem forçar a jogada. Tá? Dá aquele disparo assim na noite de novo, erra. Tá? E aí o bicho vem pra cima de vocês de novo. Ava, o que você vai fazer? Quão longe a gente tá da cidade? Uma meia hora, mais ou menos. Tudo isso? Não, uns 20 minutos. Caralho. 15. 5. 15 minutos. Moro na cidade e conheço praticamente a região. Não sei. Conheço. É, já fui muito nessa mata aí, parça. Ah, ok. Vou... O que você foi fazer na mata? Comer cu de curioso. vou tirar o carro da estrada e vou tentar despistar ele pelo meio do mato. Tirar o carro da estrada. É. Colocar o carro pro meio do mato. Ok. Tá. Joga o dirigir. Passa, hein, filha da puta. Senão vou matar todo mundo agora. E aí, primeiro de tudo, tem um sucesso pra okay. trombar com esse carro numa árvore. Isso é engraçado. Segundo, eu vou jogar pra esse bicho um teste de encontrar, tá? Pra ver se ele não perde o carro de vista. Tá bom. E tiver o melhor nível de sucesso, leva. Vai. Vamos lá, hein. Tive um sucesso. Sucesso regular. Sucesso regular. Joga aí pra mim, 50%. Caralho. 5 não. É, pô, joguei errado. Ó, eu tinha tido um sucesso melhor, hein? Joga aí, com 50. Caralho. 50. Falhou. Very falhou. Olha aí. Quer que eu jogo a terceira, como a primeira eu joguei errado? Eu quero, vamos melhor tirar de três, nega, vai. Vamos tirar a nega aí. Melhor de três. Tirar a nega é um termo racista, eu peço que esse seja banido do jargão RPGístico. Falha. Tá. Vocês estão no carro do nada, no carro de trás? No carro do nada. É, o carro do nada. É do vazio da frente. É, vocês estão no carro de trás, subitamente vocês entram do nada, o carro que tá lá na frente, ele vira, dá uma guinada assim pra direita, se embreia no meio do mato e desaparece do campo de visão de vocês. Tá? Quando o carro vira assim, vocês veem que quem tá no volante do carro é a Ava agora. Tá pior que nós. Ao contrário. Ok. Nighthawk, você vai fazer alguma coisa? Ok, beleza. Joia. Depois eu vou ver como é que rola esse teste de cura aqui. Enquanto isso, o pedreiro tá lá batendo no cara. Pedreiro tá batendo no... Aliás, pedreiro não. Por que você pôs o pedreiro primeiro? Porque... Não é o pedreiro, é o rooster. Cadê? Esse aqui? Tava ao contrário. É, 90, eu sou logo ali junto com o Steven. Isso. Põe a Júlia junto com o Rooster antes dos pedreiros. Por que pedreiro? Aquelas pedreiros que deu carona. Né? Isso. É. Rooster, faça a sua ação. Ah, eu vou pegar o cara que tava em cima de mim, né? Que ela deu uma facada, né? Certo. Olha, deu uma pesada, deu uma benção no cara. Mas como é que tá esse cara aí? Ah, ele tá levemente ferido. O rosto dele assim, bastante machucado. Caquinhos de vidro. Ele tá são ainda. Tá. Pra briga. Tá. Eu vou ficar minha mão assim, eu vou tentar atirar no cara da frente. No cara da frente? É, porque ele tá livre lá, tem que matar esse cara aí. Beleza, o cara da frente... Joga um teste aí de atirar. É um teste regular, porque o cara da frente, ele tá distraído brigando contra o policial. Ah, é. Tá brigando com o policial ainda. Isso, né? Tá brigando com o policial. Não tá focado em nós. Não. Vou matar vou dar tiro nesse cara mesmo que tá aqui atrás. Nesse então. Que tá aí atrás. Então, beleza. Então joga nele que eu vou jogar um esquivar pra ele, que ele vai só tentar desviar do seu tiro. Ah, vai se foder, cara. Caralho, vocês... Vocês estão muito azarados, mano. Vocês estão muito azarados. Ah, já errou, não precisa nem rolar esquivar pro cara. Beleza. Vou nem perder tempo. E aí a Júlia? Ele atira, dá aquele disparo assim. O tiro se perde na noite. Eu quero gastar sorte, dá pra gastar sorte? Não dá pra gastar sorte, não. Eu posso tentar tirar a arma da mão dele e tentar atirar? Pode. Você acha que vai dar bom? Mete bala. Literalmente. Se ela for tirar a mão da arma da minha mão, eu vou desviar minha mão pra ela não tirar a minha arma da minha mão. Tá uma cabeçada, né? Tá de salto alto, Júlia? Não, né? E aí, o que você faz? Posso dar uma dica? Dá uma benção, joga esse cara pra fora do carro. É, abre a porta e bica ele. É quatro portas, é quatro portas. Ok, aí sim, hein? Aí sim, isso é muito bom, tá? Você fica com algum sentimento a mais por ele ter esfaqueado o peito do seu pai? Furado o coração que te ama? Com uma satisfação pra ele não ter me visto durante tantos anos. Mas eu tenho filho pra cuidar. Boa. Boa, ok. Ok. Apelem, usem os antecedentes aí pra vocês ganharem dadinhos de bônus sempre, tá? É, tá, Júlia, deixa eu ver. Eu acho que seria brigar mesmo. Opa! Opa, olha o desespero aí. Eu acho que seria um teste de brigar mesmo. Você marcou a arma nos seus equipamentos, Carps? Ah, eu acho é um problema, né? É ali em combate que você tem que ir marcar. Isso, aí tem aqui, ó, armas. Você cria uma arma nova ali. Não, tá aqui, eu acabei de criar. Você criou a arma, bonitinho, nome, dano, perícia. Aí, ó, tirou, só um D1, dano só. É isso que eu não quero, é isso que eu quero. Tipo, handgun é um D8. Pistola é um D8. Na hora que você criar a arma nova ali, você pode, bota um de olho. Alcance é 15. Bom, Júlia, vamos lá. Isso. Isso aí. Ô, Júlia, vamos lá. Me descreve de que forma que você quer fazer isso. Você quer pôr os pés no cara, empurrar ele pra fora usando sua força, ou você quer tentar dar um chute certeiro nele pra fazer ele voar pela janela do carro? O que você quer usar aí? Briga ou força? Sim, não, tudo bem. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o que eu tô perguntando é o seguinte. Você quer dar um chutão nele ou você quer só encostar os pés nele assim e empurrar? Fazer força contra ele. Empurrar? Ok, então aí você vai jogar pra mim um teste de força. E aí... O cara ele tá desarmado. Como você vai empurrar ele pra trás, tá? Ele vai tentar contra-atacar. Na hora que você põe os pés assim no pé, põe os pés do peito dele pra empurrar ele, ele vai tentar empurrar seus pés de lado e meter um socão no seu nariz. Então joga aí um teste de força. E eu vou jogar pro cara um teste de brigar. Quem tiver o melhor nível de sucesso, ganha. Quanto que é o dele? Boa! Sucesso sólido. E eu tive um sucesso regular, 32. Seu nível de sucesso é melhor do que o meu. Então você consegue. Você põe os dois pés assim no peito do cara, né? Ele tenta empurrar seus pés de lado, né? E conforme ele tenta empurrar seus pés assim do peito dele, ele esquece do resto que tá ao redor dele. Tá? Aí você vai fazendo força, empurrando para trás, ele tentando empurrar seus pés. Ele percebe que você tá vencendo ele, né? Ele vai tentar se apoiar assim para trás e apoia na maçaneta da porta. A porta abre, você joga ele para fora. Você só escuta ele Au! Caindo e rolando na estrada. Ok. Que tipo de movimento? Pode. Onde tá o cara esfaqueando o policial e o policial dando tiro no cara? É? Agora é a direção, né? Porque assim, ó, eu não entendi direito. É. Um tá esfaqueado no outro. Aham. Uhum. O outro, o que tá sendo esfaqueado ainda não morreu. Ainda não morreu. Eu acho que você faz bem sentando lá na frente. Pra esfaquear a Júlia e não você depois? Não, porque agora eu vou grudar nesse cara da frente se eu conseguir acertar um tiro nele, né? Mas se o PM estiver vivo, o PM continua dirigindo. Você quer ir pro banco da frente, sim ou não? Não é o PM que tá esfaqueando. Vem aqui. Não, o PM tá sendo esfaqueado. Por que você tem que aparecer aqui, caralho? Vem aqui, aparece aqui. Ai, caralho. Você é o PM. Eu sou o PM. Mostra a sua pistola. Palhaça! Ok. Não, vamos lá. Então, o cara aqui assim, ó, tentando dar facada no policial. Ok. Né? O policial, uma mão no volante, tentando dar tiro no cara. Não sei, cara. Tentando dar pistolada no cara. Um rifle Martin S. Apesar que é um rifle shotgun também, ó. É um D8. Nossa, até chorei. 16 mais 3. Esses carros, Júlio, esses são aqueles carros dos anos 20, aqueles carros antigos, eles são muito largos. Então o banco da frente cabe teoricamente 3 pessoas. O banco do carona. Como eles estão no combate corpo a corpo ali entre os dois, tá? O policial dando tiro e ele tentando dar facada, então eles estão próximos. Então o lado próximo da porta tá livre. Você consegue pular ali sem qualquer prejuízo. Tá? Agora se você quiser, você pode tentar pular no meio dos dois ali também e ficar no fogo cruzado, literalmente. Não, não é onde tem o volante. Onde tem o volante é onde tá o policial. Tá assim, policial no volante, pedreiro assassino no meio, o banco vazio na esquerda. Você pode, se quiser, você pode tentar sentar junto com o policial ali, pular entre o policial e a porta, pra não ficar no fogo cruzado. Mas isso vai exigir um teste. Você pode não conseguir, porque tá no meio do combate ali. Se fosse num lugarzinho vazio, era de boa, né? Ok, isso é muito bom. Vai abrir a porta então pro cara que tá do outro lado, né? Pro assassino. Tá. Ok. Não precisa nem de teste. Né? Você, depois de empurrar o cara pra fora, né? Você se apoia assim contra o seu pai, né? Bate com os dois pés no cara, empurra o cara, ele despenca o carro pra fora, né? Aí você levanta, vai por cima do banco, né? Os dois estão ali se debatendo, né? Você vai e fica se debatendo aqui. Aí você vai na porta assim, né? E destrava a porta, abre a porta. E a porta ela fica escancarada. Ela fica abrindo e fechando, batendo ali, conforme as trepidações do carro. Isso aí seria no outro turno. Então, beleza, aí encerra com você conseguindo abrir a porta. Eu vou jogar aqui entre o policial e o cara. Um teste pra ver se o que acontece. Tá? Eu vou jogar aqui pro bandidão. O bandidão eu vou jogar com 60. Joga uns 60% aí pro bandidão. Bandidão não. Policial. Desculpa. Bandidão é 40%. Joga um teste de 40% aí pro policial. E alguém joga um teste aí pra mim de 60%. Ixi, meti a facada no policial, hein? 40% tive um sucesso sólido. Menos da metade. Alguém joga aí pro policial que é 60% o teste dele. Nossa, falhou, hein? Falhou! Ok. O cara ele consegue, mete uma facada no peito do policial. E aí o policial ele cai de lado assim, sangrando ali, inconsciente. Vamos finalizar essa cena aí, então. Ô, Rooster, o que você faz agora? Sua vez. É, o cara caiu, ela foi pro banco da frente. Ainda não. Não, ela tá no banco de trás ainda. E aí a porta do lado do cara tá aberta, tá? Ou seja, ó, porta esquerda aberta, assassino no lado esquerdo. Porta direita fechada, policial desmaiado apoiado na porta direita. E o carro já indo perder o controle. Isso. Tá, eu vou fazer duas ações então, tá? Não sei se dá pra fazer isso. Descreve. O que eu vou fazer? Pegar um braço, eu vou tentar ajudar ela a ir até o banco da frente pra dirigir. Sabe, dar um empurrão nela assim? Certo. Pra tentar colocar ela. Aham. Uhum. Tipo, vai pra lá, menina. E o outro eu vou tentar meio que já indo pra tirar o cara do carro também, entendeu? Pra forçar o cara do carro nessa porta que tá aberta. Tá, ok. Você vai forçar ele de que forma? Dando um soco, alguma coisa assim? Agarrando ele, jogando ele pra fora? É, meio que agarrando ele assim. Porque, ó, é que, peraí. Não liguem, tá? Peraí. Que é isso? Que é isso? Ó, tá aqui, ó. Ele tá na minha frente, né? Aham. Uhum. Eu quero pegar ele, eu quero ir pelo... forçar ela aqui assim, sabe? Empurrando ela assim. Aham. Uhum. Vou pegar, vou dar a volta aqui e vou meio que ficar meio torto no banco, pegar pelo peito dele, a blusa, a roupa dele, e jogar ele pra fora, entendeu? Você quer fazer um no ticket nele? É, mais ou menos isso. Ok. Você pegou a referência, né? Eu tenho que fazer do lado esquerdo, porque senão eu atrapalho ela aí no banco. Entendi. Do peito, entendi. Entendeu? Entendi. Então por isso que eu tenho que ficar meio de lado assim. Puxar ele pra cá. Uhum. Empurra uma, puxa o outro. Vai dar um embalinho pra você ainda. É, exatamente. Tá. Vamos ver se você vai conseguir. Deixa-me ver. É briga. É briga. Melhor perícia aí pra isso mesmo é briga. Joga uma perícia briga. Eu vou jogar uma esquiva pro cara. O cara tem 30% de esquiva. Joga aí, por favor. Policial tá morrendo. Tá louco, cara. Putz, o cara tirou 7, hein? O cara foi melhor que você, hein? Foi melhor que eu. Foi melhor que você, hein? Não, um sucesso ainda é um sucesso, deu um empate. Não, mas o cara ele tem um nível de sucesso melhor. Não importa, nível é regular, é sólido ou não. Os dois tiveram sucesso regular aí. Não, o cara não teve sucesso regular. Teve sim. Não. Quando não é regular, ele mostra aqui. Não mostra porque você tá jogando na macro que eu criei. Mas você criou uma macro meio errada, né? Eu fiz do jeito melhor que eu podia. Palhaça. O cara teve um sucesso sólido, tá? Rooster, você até consegue segurar o cara, puxar ele pra fora assim, tá? Mas você dá um puxão, o cara ele trava. Ele é mais forte que você e ele permanece no carro. Ava. Oi. Pelo Ava, menos desculpa. Ela empurrar ela assim pra frente? Ela pra frente sim, a Júlia... Vai passar pra frente ali sem precisar de teste, tá, Júlia? Ajuda do aí seu papá. Coisado, eu quero me embrenhar com o cara ali pra virar o foco do cara pra mim e não pra ela, entendeu? Ok. É, o cara já vira na sua direção, já com a faca, já pra terminar o serviço. É isso aí. Júlia, o que você faz? Eu tenho uma ação? Tem. É outra ação agora. O policial tá inconsciente, ele deve estar morto. Joga fora do carro. Joga fora do carro. Você quer? Você quer? Ah, fala. Tentar empurrar o De novo? Então vai, força contra minha força agora. O cara, ele vai resistir. Caraca, não, sucesso. É pouco, ah. O que aconteceu? É o primeiro, né? É o primeiro. Ela rolou duas vezes. Tirou uma falha. Vamos ver. Ok, o cara tirou um 19. O cara resiste. Você põe os dois pés, tem que empurrar o cara pra fora, ele permanece ali. E aí o carro, ele vai perdendo o controle, indo pra fora da estrada. Vocês dois, vocês vão rolar um teste cada um, tá? Vai ser um teste de dirigir para tentar impedir esse carro de sair fora da estrada. O carro já tá muito tempo sem piloto. Então vocês vão jogar um teste. Quem vai jogar? A Júlia e o Rooster, tá? Ah. E o nível de sucesso desse teste de dirigir é sólido. O carro já está muito tempo sem ninguém dirigindo ele. Se algum de vocês dois conseguirem, a menos que vocês falem, não, eu não quero tentar isso, então nem faz o teste. Mas se algum de vocês dois quiser tentar... Eu tô tretado com o cara ali, eu nem vou tentar fazer. Então a Júlia, vai lá. Dirigir sucesso sólido, você tem que tirar para o carro não capotar, senão o carro capota nessa rodada. Dirigir. É na primeira coluninha da esquerda. Perícias de arte do lado esquerdo. Perícias de arte e ofício. Boa, tá bom. Nossa. Ok. Júlio, o carro ele vai virando. Você segura no carro, no volante ali. Tenta girar ele pra botar o carro novamente em controle, tá? Mas aí você não consegue. E o carro ele vai derrapando, ele vai capotar. Você quer tentar forçar o teste? Ou gastar sorte, sei lá. É, capotar é bom. Vai matar seu pai. Eu tô com 6 de vida. Vai fazer o quê? Mas capotar é bom. O carro tá saindo fora do seu controle completamente. De que forma você tenta retomar o controle dele? Descreve pra mim. Pisa no freio. Ok. Válido, perfeito. Rola o teste novamente. É, acho que da hora que liga no celular vai assim. Ah, ok, 63 então. Pra falar a verdade, eu tô achando que várias pessoas, na hora que tá rolando, tá, o sistema tá rolando dois dados. 2D100. Pode ser que esteja com algum pau. Quer ver? Eu vou mostrar aqui. Só pra vocês verem aqui. Olha na rolagem do 3D ali. Vou só rolar uma perícia qualquer aqui minha. É que eu acho que ele meio que rola um dado bônus já de. É, eu não sei, mas tem uns que eu. Que eu tô vendo que ele tá rolando tipo 4 dados. Eu tô achando estranho, entendeu? Deixa eu ver. Será que é os que tá. É, mas eu acho que é o que tá. Também apareceu um só. Quer ver? Clica num que já. Eu vou clicar em uma que tá assim, ó. Ó, nas que estão marcadas. Tá vendo? Ele tá rolando duas vezes. Ah, que droga! Entendi. A perícia que tá marcada, ele tá rolando com dado bônus. Isso. Caralho, então como é que ele faz? Não, tá contando, ele só deixa lá, tipo, do... Não, ele rola dois testes, né? Pra mim não, tá aparecendo normal, um só. Joga uma perícia que tá marcada aí. Não, é que tipo assim, ó, Trampos, ele. Aqui na. No chat ele vai aparecer uma vez só. Mas na hora que aparece os dados 3D, não sei se está habilitado no seu, ele aparece duas rolagens. Ali, ó. Ah, só... não, aí não tá habilitado. Ah, então não tá habilitado seus dados 3D, por isso. Ele já mostra o melhor resultado. Foi um 60 e um 35. Ah, então é isso. É. Cara, tem alguma outra forma de marcar, ó, as perícias? Galerinha, então? Vem cá, Cia. Deixa eu ver, eu vou rolar agora uma que não tá marcada. Tem uma outra forma de marcar as perícias? Não tem. Então, pra ver a evolução. Não, Jeff, não é o marcado, não. Eu rolei uma sem marcar agora também, foi 4 dados. Foi 4, uma sem marcar? Nossa. Mas ele não tá pegando o melhor resultado. Aqui é o que ele a gente... deixando. O que o Tamps fez foi o melhor resultado, sim. Então, é, pode ser que tenha sido uma coincidência. Já sumiu o teste aqui da gente. Estranho. Tem, ó, isso. Tem um 30, um 8, um 40 e um 1. O teste deu 41. Que esquisito. Depois eu vou tentar descobrir o que, que é isso, tá? Bom, o teste da Júlia passou ou falhou, Júlia? Depende. Eu, se eu fosse você, eu falava que você passou, Júlia. Eu acho. Eu passei, né? Qual dos quatro testes é o seu? A Júlia seria... Ela rolou força? Dirigir. Dirigir. Dirigir. Tem quatro resultados. Deu 63, deu 63. Vamos considerar sempre o primeiro. 63. Considerar sempre o primeiro. Deu 63. Não, infelizmente não. Isso, é 63. Vamos considerar o 63 aí. É sucesso ou falha? Falha. Sucesso. Eu não senti muita firmeza nesse sucesso aí não, hein? Eu tô achando que você tá querendo me enrolar. Eu tô achando que você tem uns 20 aí na perícia e tá querendo dizer que tem 65. Tá. Júlia, quando você tenta controlar o carro e acelera ele pra ele seguir na direção que ele já tá seguindo, né? O carro, ele desembesta assim pro meio da mata. E a última coisa que você vê é uma árvore vindo de encontro. O carro se choca com tudo. Você bate com a cabeça no volante, fica desacordada. Rooster, você também bate com a cabeça ali no carro e fica desacordado. E aí no meio da mata, no meio daquela noite chuvosa, entre raios e trovões, o último som que vocês, no outro carro, Ava, Steven e Nighthawk, o último som que vocês escutam é um som de uma colisão seguido do barulho incessante de uma buzina. É, eu vou voltar. Aquelas buzininhas. Parece carro de palhaço. E aí, o que vocês fazem? Eu vou dar... Volta com o carro, tá? Você volta com o carro. Quando vocês saem do meio da floresta... Não, continuo pela floresta. Não saio, eu vou continuar na floresta. Se o carro bateu, foi na árvore. O carro não bateu na estrada. Carro não bate no meio da estrada. Mas na floresta não tem estrada ali pra onde você tá querendo ir. Não, mas eu dou um jeito. Eu dou um jeito. É, opa. Ela cria. Eu dou um jeito. Eu crio. Então tá, então você vai jogar um teste de dirigir de parte sólida. Caralho. Difícil. Senão eu bato o carro também. É. Vai ficar engraçado, mano. Cadê? Isso já aconteceu comigo na vida real. Se ele rolar duas vezes, é o primeiro teste. Ele vai considerar, acho que o primeiro. Ixi, falhei, hein? Oh, uma falha! Ah, olha. Você vira e receosa de ir pro meio do mato, pro meio da estrada ali, temendo ser atacado novamente por aquele ser estranho, tá? Você se inventa de fazer uma trilha, uma nova estrada no meio da floresta. E você vai indo bem. Até que eu encaro. Até subitamente você vê uma árvore vindo com tudo na sua frente. Você desvia com tudo dessa árvore pra... cair assim num barranco, num fosso ali. Cai com tudo com o carro ali. E o carro ele fica encalhado e inutilizado. Não faz em mim nada, tá hora de empurrar. A impressão que você tem é que aquilo ali era uma trincheira antiga de guerra. Que legal. Ou alguma coisa parecida, certo? E o carro ele cai no, de bico ali dentro. Fica fincado ali. É, os meninos vão ter que empurrar. Vão ter que empurrar? Não tem como empurrar. Claro que dá pra empurrar. Vocês vão precisar de um guincho pra tirar o carro dali. Ou muita força. Ah, os meninos resolvem. Os meninos resolvem. Não tem helicóptero. 1920. Não tem helicóptero. Sinto muito. Não. Inferno. Vamos ver se o outro tá mais útil, né? O outro tá mais útil. Vocês escutam próximo dali o som da buzina do outro carro. Que ele fica. Vamos indo lá. Tá? Vocês saem do carro, abandonam o carro de vocês, vão indo lentamente pela mata. Tá? Até que vocês chegam ao carro onde tá a Júlia. Desmaiada, cabeça no volante do carro, soando a buzina o tempo todo ali. O Rooster no banco de trás, ele caído no chão, inconsciente, tá sangrando bastante. O policial no banco da frente ali, com a Júlia também, né? Ele caído no chão do carro, sangrando em profusão, tá? E somente eles dois. Ok. Eu vou olhar pro veinho e falar assim, ó, ver se eles estão vivos. Peraí, a gente só encontrou a Júlia e o policial? A Júlia, o rosto e o policial. Deixa eu ver se eu tenho medicina. Dá pra ver se eles estão vivos? Deixa eu ver se eu tenho. Eu tenho primeiro socorro um pouquinho. Joga primeiro socorros aí. Quero só ver se tem alguém vivo. Mas eu vou pedir pro velhinho, que é médico mesmo, fazer, né? Eu vou só, tipo, dando uma ajuda. Ok, você vai. Se eu achar que tá morto. Falei. Não tá nem parecendo que foi falha. Oi. Não. Fugiram? Esse caiu, na verdade, na estrada, não foi? É, um caiu na estrada e o outro sumiu. Você olha pra eles assim e você fala, ih, morreram. Ih, já era. Já começa a botar fogo no carro. É, por isso que eu vou mandar o velhinho fazer isso, porque a gente tem um médico. Ok. O médico vai, então... Eu não vou rolar teste pra ele, vou considerar sucesso aqui. Ele faz os primeiros socorros nos dois, tá? Cuida dos dois. Aí, Júlia e Rooster, lentamente vocês vão acordando, recobrando a consciência, tá? O outro motorista tá vivo? O motorista, ele tá vivo também. Ótimo, põe no carro. Eu vou ver se o carro tá funcional. Não. Você não liga mais? Não liga mais. Ela socou o carro no poste. Mas não quer dizer, os carros daquela época, amor, sinto muito, mas os carros eram bons. Eu entendo ela bater, tipo, desacordar, mas eu não entendo o carro não funcionar. O carro, ele quebrou muito. Joga sorte. Só um momento. Vamos ver se o motor dele tá inteiro ainda, vamos ver, joga sorte. Ok, você testa a partida do motor e o carro ele ainda funciona. Ótimo, eu ponho a Julia um pouquinho pro lado assim. Dá licencinha, moça. A bordo, galera. Vocês conseguem um carro pra cidade. Tá trolando? Tá. Quando você dá a partida no carro, tá? Funciona. E aí você sai assim pra fora e fala, sobe aí que dá pra gente seguir viagem, né? Um último relâmpago brilha, iluminando o céu. E a última visão que vocês têm é de uma sombra alada negra voando indo em direção à cidade de Londres. Sobe, galera, vamos voltar pra casa da moça. O negócio tá indo pra Londres, não quero ir pra Londres, não. Não, casa de moça não. É Londres, hospital, né? Ah, é, né? Feridos. É, mas você não faz isso, eu vou começar a falar com esse médico em latim, que eu acho que a gente se entende melhor em latim, amor. Eu, médico, não hospital, né? A controvérsia dessa época, né? Mas tudo bem. Ok, eu pego... Já que eu vi que a parada foi na frente, aí eu vou pela estrada mesmo. Ok, agora vocês voltam pra estrada, e aí vocês conseguem finalmente completar a viagem e entrar na cidade. Eu levo eles pro hospital. Até no hospital, por favor. Até o hospital. Enfermeira, eu prefiro o melão. Deixa eu ver o que a mulher quer, peraí. Gente, vamos finalizar por aqui então, 7 horas? Pode ser. Belezinha? Beleza. Joia. Semana que vem então de novo? Com certeza. Ah, não, semana que vem acho que não, né? Teremos pessoas trabalhando. Ah, confirme-nos. Beleza, então. Gente, até mais pra vocês. E eu quero melão. E o enfermeiro, eu prefiro melão. Até se tiver redugado agora.